tarde. Uma segunda-feira meio que histórica, né? Histórica. Não tem placar nenhum, né, hoje? Faz tempo já, né? Tinha que ter do Grêmio, né? Tinha que ter do Grêmio. Verdade, do Vieirinha, né? O Mortal perdeu. Os dois jogos que aconteceram no final de semana, né? Foram jogos aí que estavam atrasados, né? Agora ficou todo mundo... Grêmio mesmo. Botafogo, qual foi o outro, mano? Fluminense e foi sábado. Fluminense venceu, né? Mortal, Figueira e Fluminense, lá no Rio. Esse mortal. Aquele gol de bicicleta lá foi lindo. Aí foi no jogo do Botafogo e Grêmio. Foi ontem. Eu não vi os gols, do Camilo. Falar que foi bonito, né? Gol foi bonito, o gol do Camilo. E o Botafogo engoliu o Grêmio, velho. Viu? Porque eu ouvi aqui um monte de gente falando, RG, porque o Grêmio tem um jogo a menos aí, que é contra o Botafogo, e aí quando jogarem, vão passar o Corinthians vai sair do G4. Cadê? Cadê esse monte de pateta aí, velho? Botafogo passou São Paulo, velho. Passou São Paulo já. Coisa, hein? O Botafogo já passou São Paulo. Não, porque eu ouvi. Botafogo que tinha tudo pra cair aí, que falavam que ia cair. O problema é o América Mineiro passar São Paulo. Tá escapando. Aí é pra se preocupar, velho. Mas, viu, RG? Ouvi aqui não, porque o Grêmio joga um dos melhores futebol do Brasil, viu? E o Grêmio, na hora que pegar o Botafogo, põe mais falou, três na conta. Todos vocês. O Cássio, dá nome. Quando começaram a falar que o Corinthians poderia sair do G4, falaram sim. Agora ninguém falou. O Corinthians permanece na quarta posição. O senhor falou, falaram aqui. Então o senhor dá nomes aqui falou. É que é tanta bobagem, velho, que eu não fico filtrando pra saber quem é. O senhor tá chutando. Não, chutando não. Cansei de ouvir, porque o Grêmio, 100% de chance de vencer o Botafogo. Vieira, que acreditou no Grêmio. Todo mundo aqui pagando uma madeira pro Grêmio, Benjamin. Com certeza eu não fui, porque sou eu que chamo o Grêmio de mortal. Os caras falando aqui, porque o Grêmio tá jogando futebol bonito, o Grêmio com o Luan. Mas quem que falou isso aí? Eu não lembro de alguém falar que fala. Jogou futebol bonito. Nossa, eu vou começar a gravar aqui. Mimimi não, meu time tá na Libertadores. Pra quem não sei. Meu time tá na Libertadores, velho. Eu só falo de Libertadores com quem tá lá, velho. Então daqui eu só falo com o Domênico, por enquanto. Vamos lá, Coringão. Assim já sossega logo. E o frango hoje deve ter vindo temperado, viu? Olha aí. Segundo deixa eu colocar os pingos nos is aqui. Tá bem temperado esse frango. Eu que temperei, eu que ando temperando. Você que tá temperado? Pô, seu Bento, diminui, né, velho? Oi? Diminui, pô. Tá bom o tempero lá, mano, do frango? Eu que tenho temperado o frango. Tá bom. Beleza. Opa, tá bom. Jesus. Então, quinta-feira, 19h30, Itaquera, recebe o Sport. O Wilson fica com a vaga do, do Barbuena. E o Luca deve estar no ataque. E o Gustavo vai poder fazer sua estreia. O Gustavo, inicialmente, ele deve permanecer no banco, né, Bento? Sim. A vaga quem ganhou ali foi o Luca, pelo último jogo que ele fez diante do Fluminense na Copa do Brasil. Ele entrou e modificou, pelo menos, ali o cenário ofensivo do Corinthians. Podemos ter uma dupla de ataque do Criciúma, né? Luca. Luca não veio do Criciúma? Veio também. Luca e Gustavo. Que beleza. Mas eu acho que dificilmente ele vai jogar com os dois, Benji, porque ele não tá abrindo mão aí de jogar com dois volantes e dois meias. Então, não sei, vamos ver. O Rodriguinho não sai do time, né? Eu li seu pensamento. Não, mas não é pensamento, é um fato. Não, eu não entendi o que passou na sua cabeça. O Luca veio do Criciúma. Eu entendi, o Gustavo veio do Criciúma. Então, mas o Cristóvão, ele não tem aberto mão, Benja, de jogar ali com dois volantes. Aquela linha de três à frente desses dois aí e um cara só lá na frente. Esse um cara aí vai ser o Luca. Espero que esse Gustavo aí acerte esse ataque do Corinthians, porque na boa, cara. Depender do Luca, depender do Guilherme, depender de qualquer outro que possa fazer aquela função aí, vai ser dose pro decorrer do Campeonato Brasileiro. Eu não faço a menor ideia de quem é o Gustavo, mas eu já gostaria, eu prefiro ver ele jogando. Cara, eu também, eu crio uma expectativa porque o restante que tá lá eu sei que é meia boca. Por mais que o Luca tenha entrado aí diante do Fluminense, tenha mudado ali pelo menos o comportamento do ataque ali, ele auxiliava mais, buscava mais o jogo do que aquele morto daquele Guilherme. Então eu acho que a participação do Gustavo aí, no mínimo, Benjamin, se ele for eficiente nas finalizações, o ataque do Corinthians ele cria. Mas por infelicidade ou incompetência de quem tá lá na frente, o Corinthians acaba não ganhando as partidas da forma como deveria, em muitas ocasiões, justamente pela falta de capacidade de empurrar aquela bola para dentro. Se o Gustavo tiver pelo menos aí 60% de aproveitamento, é capaz dele cair nas graças da torcida. Mas com relação a esse jogo, Bento, o Corinthians ele vai diante do Sport aí, um jogo que o Corinthians precisa vencer. O Corinthians ele é obrigado a vencer essa partida aí, a desrespeito ao Sport? Não, a teoria vai passar, né? Mas precisa jogar na prática também, né, RG? Porque o Corinthians ele conseguiu uma boa vitória jogando no Recife, cara, no primeiro turno. Quanto foi lá, mano? Você lembra? Foi 3. O Corinthians meteu 3 no Sport lá. Lá? Foi. E aqui em Itaquera, eu espero, sinceramente, que o Corinthians mantém essa postura. Mas o Sport tava pior naquela época também, né? Tava vivendo um momento bem difícil, mas né? Mas acho que o Sport ele melhorou um pouquinho, mas também... O Sport fica nessa região aí. Não, perdão, também. O Corinthians ganhou de 2-0 lá. Inclusive, o Luca tinha marcado um gol lá. Vai ficar nessa região, 13º, 13º. Meiuca de tabela. O Sport hoje é o 13º do brasileiro. É, vai ficar aí. Mas o Corinthians, ele tem algumas partidas aí, Domênico. Por exemplo, ó, o Sport tem que ganhar 3 pontos. Aí pega o Santos jogando na Vila. Qualquer resultado que não seja uma derrota pro Corinthians lá é interessante. Aí depois pega o Curitiba. Curitiba, o jogo é fora, jogando no Paraná. O Curitiba deu uma melhorada no Campeonato Brasileiro. É. Sim. O Curitiba, ele vem de 4 jogos que ele não perde. Mas mesmo assim, é um jogo que o Corinthians, aí, se tiver alguma ambição com relação ao G4, precisa ir lá e ganhar do Curitiba. É, porque e depois, o Curitiba aí, tem também o tá lutando muito, cara. Muito pelo... É, o Curitiba tá beirando a zona de rebaixamento. Apesar deles terem tido uma melhora nas últimas rodadas... Mas é um time muito inconstante também. Os últimos 5 jogos, mano, o Curitiba ganhou 2, empatou 2 e perdeu 1. E aí depois do Curitiba, o Corinthians, ele pega o Palmeiras, que é um confronto direto lá em cima. Então, diante desses 2 jogos aqui, ó, Sport Curitiba, é obrigação do Corinthians fazer 6 pontos. No meio desses jogos tem o Santos. Tem o Santos e depois aí o Curitiba pega o Palmeiras. Então, nessa sequência aqui, cara... Sport, Santos, Curitiba e Palmeiras. Isso. Essa sequência aqui, o Corinthians... É, os tem dois jogos mais teoricamente, os dois jogos fáceis, né, o Corinthians, ele tem a obrigação de vencer. E um é em casa, né? Agora, contra os clássicos aqui, tanto Palmeiras quanto Santos... Aí é clássico. Aí é pau a pau, né, velho? Não dá pra prever o que vai acontecer, mas diante desses dois adversários aqui que são mais fracos, o Corinthians precisa buscar 6 pontos. Tá certo, ô, senhor Bento, é isso, né? Boa. Vamos lá. Vamos ao Palmeiras agora. Uma nossa. Vocês. Aí, Domênico. Fala do líder, senhor Bento. A vovó tá com incontinência. Tá o quê? Incontinência? A vovó? Mano, primeiro... Incontinência nada, tá no swing. A vó, essa hora? É. Isso, não tem swing, tem, para. Tem de tarde, sim. É, lógico que tem, mano. Ela fala, tarde. E ela fala, eu vou agora porque os caras estão tudo limpinho ainda. É. Não fala isso. Não usaram ainda. Oh. Fala de nós aí, seu B, do líder. A vó gosta do Glory Holy. Não, você tá louco. Você tá maluco. Você tá falando mal da velha. Pode falar isso. É uma senhora de idade, ô. Seu maluco. O mano é um lixo. Glory Hole é sensacional, amigo, né? Fala aí, mas só no buraquinho. Vamos falar do Verdão. Ai, ela tira o corega, velho. Mas é o seguinte, ó. Olha, o Paulo Nobre mandou um jato lá, ó. Dele mesmo. Quem mandou um jato? Como assim, mano? É, o Paulo Nobre mandou, mandou um jatinho pornô, dele. Esse programa tá pornográfico. Mas, mandou um jatinho. Vai acabar o jogo do Brasil. Vai trazer o Brasil. Jesus vai vir. Brasil joga. É o jogo da novela, tio. Hã? É o jogo depois da novela. Hoje? Vai estar amanhã. Já vai estar um jatinho esperando no aeroporto, vem confortável. A CBF falou que nem precisa, porque os caras já saem direto de lá no voo fretado pra São Paulo, faz uma escala aqui e depois vai pro Rio de Janeiro. Mas vai mais rápido, vai mandar o jatinho se precisar. É o PN1913. É, parece que... E o que chamou atenção, Domênico, no final de semana, foi a entrevista ao do Cuca, né? Que é o que a gente pretende. Palavras dele, é o que a gente pretende, voltar para a China em 2017. Né? 2017? É. Ele vai voltar para a China? É o que ele pretende. Mas ele ganhando o Campeonato Brasileiro para nós, ele pode ir para onde ele quiser. Japão, desde que ele ganhe, velho. Ele ganhando o campeonato. Ele pode ir pro raio que carrega. Depois do título, velho. Ele pode ir para onde ele quiser, velho. Domênico, ele pode o cara quando dá a declaração dessa... Mas ele precisa primeiro vencer o campeonato. Não, mas peraí. Seu Bento. Ó, não se esqueçam do Cuca, Domênico Gato. Quando ele declarou ali as vésperas do Mundial, o Atlético Mineiro lá jogando no Marrocos, ele foi lá e falou, já vou pra China, não sei o quê. Os jogadores, Domênico Gato, tiraram o pé também, velho. Tiraram o pé. Ah, o Cuca, na boa, ué, gente, pé, porra nenhuma, o Atlético perdeu do Raja Casablanca. Eu tô citando um fato que aconteceu. O próprio presidente do Atlético Mineiro criticou o Cuca naquela possibilidade, e eu acho que o Cuca errou de novo. Porque por mais que ele tenha a pretensão de voltar pra China, Domênico, o Palmeiras é líder do campeonato, velho. Sabe, tem um elenco de qualidade. O problema vai começar a alimentar uma polêmica que teoricamente não existia. Depois reclama da mídia. Aí não, o problema é outro. Aí o problema é que tem troca de presidentes. Entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer com outro presidente que vai entrar. Ele tem um contrato com o Palmeiras até o final desse ano. Ah, mas a eleição não é em novembro? A eleição dezembro, do Palmeiras não. Dezembro, a eleição acho que é novembro, não do Palmeiras? Não, dezembro. Dezembro? Dezembro, mudaram? Depois que quando acaba o campeonato, geralmente é depois. Ele já escolheu o sucessor dele? Não sei. Eu não, com política, eu não sei. Eu não quero nem saber. Gagliotti. Gagliotti. Não,

Todo mundo descansando. Todo mundo descansando. Quinta-feira, às 21 horas, lá no Internacional, lá no Beira-Rio. E ainda acho que não deve jogar é o Copete, viu? Copetinho? É. Copete. Quem voltou a treinar foi o Alisson, né? Foi. Voltou a treinar no meio-campo. Alisson. É isso aí. RG também sem muitas novidades. É, tá aí descansando. Descansou bastante. É. Tem a obrigação agora de ir lá fazer um bom jogo e trazer um bom resultado. Aproveitar a fase ruim. Dá pra ganhar lá, né? É, então, aproveitar a fase ruim do Inter, né, velho? É, os caras, tem que lacrar, né, RG? Tudo bem, é lógico. É time grande. Ninguém tá dizendo que não. Mas tem que aproveitar a fase dos caras, velho, que não é uma fase boa. E já passou, né? Mas tem que comentar, o Barcelona contesta a venda do Gabriel, né? É, aquelas novelas, né? Para o Inter e aí cogita e a FIFA. Explicando que o Barcelona tinha prioridade, né? Sim, mas aí o Santos alega que mandou uma carta dizendo que os caras tinham um prazo, né? Porque senão fica aquela coisa na mão da boa vontade dos caras, quer dizer, então vira essa zona aí. Agora, é importante dizer que mais uma vez, aliás, já faz algum tempo que vem a galera comentando aí sobre um garoto que está treinando lá na Vila, que é o Rodrigo. É. E dizem que é o novo raio aí que caiu na Vila. É. Então, se sagrou campeão esse final de semana pelo Sub-15, já tirou foto lá do lado do Galinho, do Zico, que é um torneio lá que, com o nome do Zico lá que fizeram. E o Santos ganhou. E aí dizem que esse garoto é o novo raio. Então vamos aguardar para ver aí, né? 15 anos. Rodrigo, guardem esse nome. É isso aí, Dodô. É isso aí. Seu Bento, então chama aí o São Paulo e o Sombra já chegou. Vamos lá. Tricolor. Isso aí. Tô chegando mais um atacante, hein? Sim. Atacante Robson. Artilheiro do Paraná. 8 gols. Tem 8 gols pela Série B. Vai ficar 25 anos, vai ficar até o final do Paulista de 2017 com opção de compra. Por empréstimo. É, exatamente. Isso aí. É aquela história do desespero, né? O São Paulo atrás de jogador que tá vindo aí da série B, pode ser bom, também, pode não ser, não tem. Né? Então, jogar. Por desespero, vai ter que contratar esses caras agora. É. Né? Então, vem por empréstimo e o São Paulo, vamos ver, o Jean... Carlos foi apresentado no CT hoje, mas a apresentação oficial será quinta-feira, né? A papelada dele tá resolvendo ainda, né? Os caras deixam pra quinta, né? Porque se o resultado é ruim na quarta, quer mostrar na quinta como se fosse um alento, assim, né? É, tipo, exatamente. Até pra apresentar jogador... Eu percebi uma coisa... Você não precisa nem viver muito no futebol pra entender, né? Só tem bobo, né? Cortina de fumaça, né? Porque que burocracia teria pra você apresentar o Jean? É, você tá de brincadeira. E o São Paulo, a novela do Marquinhos aí parece que miou mesmo, né? São Paulo nem confia, nem fala bem, nada, né, velho? Isso aí é que nem novela da Record, não dá certo. Não deu certo mesmo, né? E o Ricardo Gomes hoje depôs, né? Na polícia sobre a invasão. Foi lá, foi intimado. Intimado não, né? Comparecendo. Pô, quem tem que ir lá é a diretoria, não é o Ricardo Gomes, O que o Ricardo Gomes tem que dar? É como testemunha do que ele viu, ué. Não viu nada, velho. Ele vai chegar lá. Chega lá assim, não vi. Eu tava lá. Doutor, tô trabalhando, doutor. Viu o quê? Eu vou fazer o quê? Você acha que o cara vai se comprometer com a torcida, velho? Aí que ele olha os caras de anjo e fala, não sei, não conheço. Não sei de nada, né? Eu não vi nada. O Rodrigo Caio voltou, pode estar à disposição pro Clássico, tá à disposição. Né? Mas a primeira opção aí do Ricardo Gomes é o Lugano, né? Vai jogar com o Maicon. Lugano e Maicon. E deve... na frente, Luiz Araújo ou Daniel. Agora, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho nada contra a contratação aí do Jean Carlos, tampouco do Robson lá atacando o Paraná, porque a gente nunca sabe, de repente acaba vindo aí algum jogador. Né? Às vezes podem ter alguns jogadores aí que acabam aparecendo. E às vezes é bom jogador. Só que é lógico, isso aí isso não é planejamento, né? Que o diretor de futebol de São Paulo, lá semana passada, deu entrevista coletiva falando que é planejamento, sei lá, bom planejamento, o cacete. Eu falei isso, absurdo. Isso é bom pra contar pra Zé Mané. É bom caramba. Agora bateu água na bunda e fica aí correndo atrás de jogador. Não significa que esses jogadores são horrorosos, não. Não é porque, não tem nome que deve ser jogador horroroso. Mas já sabia, é que não sabia, né? Achava que não precisava, né? Pra que deixar pra depois? Podia ter trazido todo esse povo também antes, né? É por desespero, não é por ideologia, não é por planejamento. Isso é contratação por desespero, infelizmente. Às vezes, eu vou te falar uma coisa. Às vezes, nem quando o trabalho é... Às vezes, quando o trabalho é bem planejado, não dá certo. E às vezes, quando é uma catástrofe, dá certo. Vai que, né? A gente, às vezes, tem que pensar por esse lado. É, pensar positivo. Olha, vai dar certo. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Uma vez, talvez uma criançada aí não vai lembrar. Mas tudo bem, é um fato não tão distante. 2002, o Santos começou o Campeonato Brasileiro na... começou o ano, o RG lembra, a gente já tava no ar com o estádio, era aquela coisa assim... Olha, o Santos vai jogar... Ih, ó, dizem que vai começar com o Robinho e Diego. Tem ninguém, né? Tinha jogado com o Edmundo, com o Rincón, né? Aí fez uma limpeza geral. Era cogitado pra... Isso, ó, aí na época fala assim, não, lembra que... Leão. Lembra o Elano? Leão, um tal Leão. Um tal de Elano que veio lá, jogou no Guarani. Elano, quem é Elano? Fulano? E aí... Era o Leão, né? Ficou com esse time... Por desespero, porque não tinha dinheiro pra contratar nada. E rolou. O Alex tava treinando no Juventus, só pra manter a forma, o zagueirão. O Leão ligou pra ele e falou, desce aí, vem jogar aqui. Vem jogar aqui, mano. Você vê? É verdade, foi assim mesmo. Então, assim, que planejamento teve aquele Santos? Nenhum. Vamos dizer que aquele o Flamengo que foi campeão de 2009 era planejado? Imagina, o Flamengo não é planejado há 50 anos. Foi o Palmeiras que planejou aquele título lá. O Palmeiras planejou o título do Flamengo. Planejou o contrário, né? Exatamente. Então tá bom, seu Bento. Falou, até amanhã. Já vai embora? Falou, seu Bento. Um abraço. Começou cedo, hein, Sombra? Começou cedinho? Começou. É, chega. 5 minutos. Então tá bom. Locutora aí é melhor que o Jimmy, ela entrega no horário. Pô, melhor que o Jimmy é essa cadeira. Não fala assim. Não é não? Brincadeira, o Jimmy ontem é bom. Me ajudou. O Jimmy é bom e... Hã? Ontem ele me ajudou, ele é um amorzinho. É. É. Te ajudou o quê? Te ajudou o quê? Ele trabalhou ontem com a gente aqui no Freedom e no Chique. Ele trabalhou? Você tá dizendo que ele te ajudou? Sim. Se ele tá nessa escala, ele não fez mais que obrigação. Sombra, para! Né? O cara tá escalado... Peraí, ó, peraí. Ô, Mota, é a mesma coisa que você dizer assim... Não, olha, o time jogou lá, jogou com 11, e o lateral direito? Ah, ele ajudou, ele entrou em campo. Ele fez o que o professor mandou. Foi mais que obrigação. Assim como você trabalhou porque estava escalado. É, lógico. Então. Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento da Pirelli. Meus amigos, chegou a promoção Pirelli. Você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E ainda, milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. Acelerou, comprou, ganhou! Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Consulte regulamento no site pirelli.com.br, tá bom? pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1168716 e 5168816. Todos juntos por um trânsito melhor. É Pirelli! É Pirelli, senhor Domênico Gato. Esse é o Estádio 97. É. Lembrando, tem torcida Estádio 97. Palmeirenses que ligarem e disserem eu quero ir na torcida Estádio 97. Ganham vagas para ver Palmeiras e São Paulo. Mas tem que dizer, eu quero ir na torcida Estádio 97. Você vai naquela mordomia no camarote único. Sim. Maravilhoso o camarote único, hein? Ripão, também quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E falando Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, você concorre no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas, perfeito? Perfeito. Só fazer um registro aqui, porque tem algumas coisas no Brasil que você tem que dar parabéns. Embora não se trate de futebol, mas tem que dar parabéns. Eu sou brasileiro, eu tenho que dar parabéns pro governo do estado do Rio de Janeiro. Temos na rua, no Rio de Janeiro, 1.500 presos com tornozeleira. Certo. Ah, essa foi boa, hein? Só que ninguém sabe onde esses 1.500 estão. Mas elas não são monitoradas? Não, porque o governo deve e a empresa que monitora cortou. Então, os caras estão aí, velho. Se chegar aqui em São Paulo e bater na nossa porta lá... Você tá de brincadeira. Não, eu tenho que dar parabéns. Véio. Monitorado sem monitorar. Sem GPS. Não é legal isso aí, velho? Ah, sério. E detalhe, os caras anunciam isso pros caras fazerem. Exato. Aí você vai no Jornal Nacional... e avisa. Né? É, avisa pros caras, pode fugir. Aí você vai nas redes sociais e avisa. Aí o cara que não sabia fala, porra, como assim? Quer dizer que eu posso ir pra qualquer lugar? Tô liberado? Fica quieto, não fala nada. Véio. Parabéns, parabéns. Parabéns. Olha, brincadeira. Olha, esse país é uma figurada. Isso aqui não vai pra frente não, não tem jeito. Mas ah, vamos lá, os ouvintes, 3284-7097, 3284-7097. Lembrando, você também pode mandar sua mensagem via WhatsApp no 94-353-0150, 94-353-0150. E você pode assistir o programa através do site 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Então, Romero, tornamos a nos encontrar. Nada de ser... Alô! Alô! Alô! Domênico? Alô, tudo bem, fala? Domênico? Opa, quem é? Volta. É Gabriel. Ô, Gabriel, tudo bem, meu? Tudo bem. Tranquilo. Gabriel, do que é o nome completo? Gabriel Freitas de Aquino. De Aquino. Quantos anos, ô, Gabriel? 26 anos, Dodô. 2.6 RG hoje. Bacana, segunda? Hoje passei lá. Passou lá onde, RG? Gabriel Monteiro da Silva. Ah, sensacional, sensacional. Conhece? Eu não conheço assim. Conheço, de imóveis. Mas lá nunca fui, viu, Elia? Legal. Ali é um pouco mais salgado, eu diria. É. Oh, e qual que é o bairro? O bairro? É. O Dom tá aí? Tô aqui. Tô aqui. Tá aí? Vamos ver se você acerta aí. É só não inventar. Não inventa, não. Mas ninguém inventa. Inventa. Vila Silviânia. Vila o quê? Rapaz. Pera, não ouvi, gente. Quer que eu solete? Vila Silviânia. Não, eu não quero que você solete. Ah. Ó, se é a Vila Silviana que é a mesma, foi quando eu trampei aí. É a mesma. Tem que ser duas. A mesma. Ah, tem algumas. Eu morei em Carapicuíba, eu sei que lá tinha uma. Ah, isso mesmo. Ó, o cara é GPS Man. Então chupa. Ah. Não, chupa não. Ele desenhou? Ou que eu sou hétero? Ele não desenhou. Eu só falei que eu não tinha ouvido. Mas tá aí, caracas. Caracas. Tá certo. Ouvido você tem, senão você não escutaria, pô. É. Ah. E o time? Ah, o time é o líder, né? O líder é o Verdão. Se for o líder, Verdão, líder do brasileiro, é o Verdão. Ah, então. Que é isso, Benjamin. Você bocejou aí, ô. Ô, quem você quer pro cargo de técnico pro ano que vem, velho? Para de ficar incendiando. Incendiando não. O treinador do Palmeiras falou que ele vai pra China ano que vem. Mas é só o ano que vem. Você ouviu a declaração dele? Eu não ouvi e não quero saber. Ah, tá. Então não fala. Não, o Cuca disse que pretende ir pra China. Então, eu inventei alguma coisa? Pretendo. Ah, tá. Dá a impressão que eu tô inventando aqui. Eu achei até mal colocado isso nesse momento. Eu também. Foi o que eu falei no começo aqui. Os adversários têm que achar mesmo. Quem tem que achar de verdade é o palmeirense. Então, pergunta pra ele. Eu não acho nada. Eu acho que ele tem que ganhar o título do brasileiro. Mas ele tem que achar. Eu acho tranquilo. Ele pode sair a hora que ele quiser, desde que ele ganhe o brasileiro, filho. Eu não tô nem preocupado com isso. Vocês estão querendo fazer um terreno. Nossa! É, os adversários ficam loucos, velho, com nós. Nós estamos liderando o campeonato. Os caras ficam loucos. Eles querem arrumar alguma coisa pra desestabilizar. Quer arrumou foi seu treinador. Vai desestabilizar. Não vai. Quem arrumou foi seu treinador. Não arrumei nada. Meu, quem falou foi o Cuca. Pois é, o Cuca, é. Ninguém arrumou. Fala aí, velhinho. Você gostou do Cuca dizer isso, Gabriel? Não, então, na verdade, eu acho que assim, eu também concordo com o Dodô, ele quis fazer o trabalho dele esse ano, e ano que vem vai entrar outra diretoria, vai ser outra história, então acho que ele tem que fazer o trabalho dele esse ano. O que foi planejado é realmente tentar conseguir o campeonato brasileiro, se possível a Copa do Brasil também, mas o que importa é focar nesse ano. Mas a eleição é novembro, viu, Domênico? Dois palmeirenses me disseram aqui que a eleição é novembro. Só se mudou. Não, já era assim. A diretoria do Palmeiras acho que queria fazer alteração pra dezembro, mas era janeiro. Era janeiro, depois foi mudado porque eles achavam que demorava demais. E não vai mudar nada, porque vai ganhar o candidato. Não, mas tudo bem, mas você já precisa definir o técnico, Benjamin, antes de terminar o Campeonato Brasileiro. Então, tanto faz você pedir pro Cuca renovar o contrato agora ou em novembro, o campeonato vai estar em andamento do mesmo jeito. A verdade aí é uma só. Que foi criado esse tipo de coisa aí do Cuca falar que quer ir pra China, essas coisas. Porque, na verdade, ele tem um contrato com o Palmeiras até o final desse ano. Então, eu acredito... Eu não vi a reportagem. Ele deu pra Rádio Globo do Rio. Então eu não vi como é que ele falou. E eu também não vi a pergunta do repórter, como é que foi feita. Se foi em cima de que o contrato dele terminava agora, o que ele queria fazer depois... Porque depende. Como é que foi a pergunta? Vocês ouviram? Quando ele tava no Atlético, ele Vocês falou... ouviram ele falando? Quando ele tava no Atlético, ele falou antes, falou pros caras, eu vou embora. Eu vou pra China. Não, sim, sim. Mas eu quero saber como é que foi falado isso. O cara perguntou a respeito do futuro dele, se existe a possibilidade dele voltar pra China. Ele disse que porque sim. Porque o plano dele, contrato dele agora. O plano falou, dele era retornar ao ano que vem. Eu pretendo voltar pra China. Foi. Então, tá pronto. Então é normal. Acho que é normal. Não tem que se apegar com isso, não. Juro por Deus, não tem que se apegar com isso. Ele tem um contrato, RG. Se ele tivesse contrato até o final de 2017... Já entrou sabendo, né? Então, mas ele não precisava ter dito, né, Dudu? Só nega o negócio. Não, pra que falar isso agora? O Palmeiras, olha, o Palmeiras não tem crise. O Palmeiras tá em primeiro. Não tem mais futrica, não tem briga política, não tem fofoca, não tem briga, não tem confusão. Pra quê? Fala, você vai ficar no Palmeiras? Fala, olha, meu contrato até dezembro, depois a gente vê isso. Mas não, ele deu uma letra. Ele falou, olha, eu quero voltar pra China. Mas mal, ele pode ir pra China, ele pode fazer o que ele quiser, depois que ele tem que cumprir o contrato dele, prometendo o que ele falou no começo do campeonato. Cumprindo o que ele prometeu. RG, ele falou que ia ganhar o Campeonato Brasileiro, não falou? Falou. E todo mundo começou a pegar no pé dele, se não ganhar. Ele tá até a 22ª rodada, acho que é a 23ª agora. Até a 22ª, ele tá cumprindo aí. Tá em primeiro. Aliás, até a 23ª, o Palmeiras vai ser primeiro. Mesmo perdendo o jogo, o Palmeiras ainda é primeiro, porque dificilmente o Flamengo vai tirar esse saldo de gol do Palmeiras. Então, assim, até a 23ª, ele tá conseguindo fazer o que ele quer. Se o Palmeiras agora tivesse em terceiro ou quarto, ele tivesse falado isso, iam descascar o cara. Porra, tá vendo? O cara não quer ficar, então que vai embora, vai agora. Não, sim, achei que ele criou uma situação indigesta pra ele mesmo. Ele criou um tiro no pé. Ele criou um negócio onde não tinha nada. Olha, porque é o seguinte, quando é um repórter que fala, o cara fala, tá vendo? Esse cara quer ferrar o Palmeiras, o cara planta notícia. Aí é uma opinião minha. O cara vai lá e fala isso? Eu acho que é necessário. Mas eu acho que isso daí foi mais pra tentar realmente fazer com que o Palmeiras já chegue a oferecer um contrato pra ele melhor. Não era melhor então falar com o Paulo Nobre? Paulo, e aí, vamos acertar meu contrato? Mas às vezes você acaba falando. Isso aí no futebol é normal. Mas o cerne dessa questão é o seguinte. Vai em diretinha via mídia, não dá certo, hein? Que o próximo contrato teria que ser feito com um novo presidente. Então ele não poderia assinar, fazer um contrato agora. Ele não pode fazer com o Paulo Nobre. Com o Paulo Nobre. Ele não pode. É. O presidente vai mudar, gente. Vai entrar o cara do Paulo Nobre. É, o Paulo Nobre vai servir assim, como se fosse o Andrés então depois. Então que ele fale o seguinte, fala, olha, tem uma eleição no Palmeiras... Vamos aguardar, estamos no meio do campeonato, vamos aguardar quem vai ser o presidente, depois a gente decide, ponto. Claro. Não tinha polêmica nenhuma. Olha, embora... eu tenho certeza do que eu tô falando. A torcida do Palmeiras, eu tô sendo sincero, não tá nem aí. É vocês que estão falando, velho. Não, vocês não, ele falou. Não, não. A gente não. Não, não. Vocês estão criando, tentando criar uma polêmica. Criando. Torcedor do Palmeiras. Quando o Balsa foi pra Argentina ouvir uma proposta, todo mundo descascou o cara. Pergunta o que ele acha, ouvinte é palmeirense. Pergunta o Balsa, quando foi ouvir uma proposta, todo mundo descascou o cara. A torcida do Palmeiras não está criando polêmica. Não, mas quem criou a polêmica não é a torcida, né? Ninguém, não é a imprensa. Não, mas foi o Cuca. Você não tá entendendo, Benjamin. Não tô dizendo que se criou uma polêmica. Vocês estão tentando criar uma polêmica desnecessária. Nossa. Não, eu que tô falando aqui. Não, mas... Eu que abri o programa falando. Gente, o treinador do Palmeiras dá uma entrevista e fala assim, pretendo voltar pra China em janeiro de 2017. E a gente que tá criando polêmica? Tá bom, vai. Se ele fosse treinador do São Paulo, o São Paulo tivesse na condição que o do Palmeiras, eu não ia gostar, não. Eu também não, eu falei no começo aqui. Eu também não ia gostar. Mas cada um é cada um. Eu acho que tá exatamente tudo certo, tá tudo normal. Então, ô velhinho, você acha legal o Gabriel Jesus voltar da seleção brasileira e já jogar o jogo contra quarta-feira contra o São Paulo? O que você acha? Ô Dodô, antes de tudo aí, eu só queria só confirmar aí minha presença. Eu gostaria de ir na torcida do Estádio 97. Ok, beleza. Boa, velhinho. Tá registrado. Boa. Só voltando ao assunto então do Gabriel Jesus, eu acho que não, acho que a gente pode poupar ele sim. Por mais que o jogo com o São Paulo seja um jogo muito importante pra gente, eu acho que a gente também não. Como a gente tem que dar sequência pra ele. Pode machucar, né? Pode, questão de machucar, a gente vai também ter jogos difíceis pra frente. Então acho que é importante ele não jogar esse jogo. Vocês estão loucos, mano. O moleque tem 19 anos, tio. Põe pra jogar, põe pra correr. Ah, eu acho que você vai jogar um dia antes? Mano. Mas pensa você. Se fosse seu time lá na liderança, se tivesse um jogador muito importante que é o Gabriel Jesus, igual pro time do Palmeiras, você ia querer colocar ele arriscando o dia de machucar e não poder contribuir pro próprio jogo? Vou te falar, velho. Eu colocaria pra jogar assim como o Corinthians já teve jogadores que tiveram essa situação. No caso foi o Gil e o Elias. O Elias, na oportunidade, não teve condições de jogo e o Gil atuou. O Gil jogou. Assim como já aconteceu também uma vez com o Diego Tardelli, acho que no Atlético Mineiro, o Diego Tardelli voltou, inclusive, naquela derrota que o Corinthians teve jogando lá no Horto. O Tardelli acho que marcou um ou dois gols. O próprio Juninho, naquela época do São Paulo, também, do Expressinho, também ele fez a mesma coisa. Cicinho pelo São Paulo. O moleque... Juninho jogou duas vezes no mesmo dia. É, então. O moleque tem 19 anos, velho. Cicinho pelo São Paulo também. Ah, acho porque... que ele não sente, não. Ô, Domênico, a parada é a seguinte. O Palmeiras, ele tem um confronto aí com o São Paulo. Passou desse confronto com o São Paulo... É Grêmio lá. O Palmeiras pega o Grêmio lá. Depois é o jogo contra Flamengo, o Flamengo. Aqui. E depois é o Corinthians. Mas são quatro jogos. O Palmeiras, ele tem, nesses quatro jogos, talvez aí que decidir o futuro dele na competição. Desses quatro jogos, se o Palmeiras tiver um aproveitamento lá em cima, ele pode já decretar o título brasileiro, inclusive cedo, pelos confrontos, não, mas pelos confrontos diretos que tem, Domênico, ele já consegue ampliar uma vantagem para os rivais aqui, só enorme. Só vai pegar o Flamengo enorme. E o Corinthians, que tá... Flamengo, e o Grêmio também, que é um time que tá brigando lá em cima. O Grêmio perdeu ontem. Não, mas tudo bem, mas mesmo assim é um time que ainda almeja alguma coisa do Campeonato Brasileiro. Eu acho que os times que estão brigando lá, Domênico, ó, Palmeiras, Flamengo, Atlético, Grêmio, Corinthians e Santos, são os seis times que vão brigar ali, inclusive por G4. Eu acho que os três da frente ali, o Palmeiras, o Atlético e o Flamengo, brigam pelo título. Grêmio, Corinthians e Santos brigam pelo G4. Dentro disso daí, Domênico, se o Palmeiras tiver um tropeço, vamos supor, o Gabriel Jesus não joga contra o São Paulo, o Palmeiras perde. Aí depois o outro jogo, já sai Grêmio pra pegar lá. O Grêmio lá. É jogo enroscado. O Grêmio precisando da vitória pra poder voltar pro G4. Aí cria-se uma situação totalmente desfavorável. Numa dessas, o Palmeiras tropeça. E o Grêmio pega agora, mano? Próximo jogo do Grêmio... O Grêmio pega... Não, aqui é o Palmeiras. O próximo jogo do Grêmio é contra o Curitiba jogando lá. Se tiverem tropeço, eles vão ter que ganhar então, o Palmeiras. Então, eles vão ter que ir pra cima do Palmeiras babando. E o Curitiba, na situação que tá, o Curitiba tá quatro jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Tanto é que eles conseguiram um up, eles saíram da zona de rebaixamento e agora vão tentar permanecer fora. Agora não tem mais joguinho fácil. E o Palmeiras, por ter esses jogos de adversários diretos, cara, eu acho que tinha que colocar o Gabriel Jesus, mesmo que fosse um tempo só contra o São Paulo, e começando a jogar. Também. Acho que ele consegue jogar, sim. Tinha que começar a jogar, ó, começa ali como titular. Porque depois numa dessa aí toma 1-0 de São Paulo. Ou numa dessa toma 2-0 do São Paulo. E aí põe o moleque pra correr, vai ter que correr muito mais. Vai ter que correr muito mais pra correr atrás do preju. Então, eu colocaria o cara como titular, porque tem 19 anos. Não vai morrer se jogar dois dias seguidos, não. Ô, Gabriel, deixa o seu palpite, então. Palmeiras e São Paulo. Eu acho que vai ser 2-1. Pra quem? 2-1 Palmeiras. Como assim? Ele falou um claro, arroz, meio sem confiança. Mas não sei. Às vezes é clássico, o cara às vezes tá meio pessimista. Tá meio pessimista, às vezes. Pessimista com o quê? Você tá maluco, não sei. O time é líder do campeonato. O São Paulo tá numa desgraça. Você quer que ele fique falando o quê? Não, às vezes aí ele fala, o treinador já quer ir embora. Vocês são tudo fanfarrão mesmo. Fica de provocado, né? Não, não é, ó. Eu tava vendo outro dia, Sombra, uma reportagem. Quando você pergunta, quanto vai ser o jogo? O cara fala 2-1. É claro e óbvio que é pro Palmeiras, porque o Palmeiras joga em casa. Ô, Sombra, eu tava vendo uma reportagem um dia, no NetDill. Eu não sei qual que é o bicho, mas ele quando sente que vai acontecer alguma coisa ruim, ele corre na direção do morro e fica no alto do cume. Fica lá em cima. É mesmo? Sim. Tem um bicho? É um animal. É um animal? É um animal. Ele quando pressente que vai ter alguma coisa... A maioria, viu, mano? É um felino, se eu não me engano, são felinos. Mas é a maioria faz isso. Eles se deslocam. Eles saem da região que estão e vão embora. Eles se deslocam, Sombra, e tentam ir pro ponto mais alto. Será que isso... O Cuca não pode ter agido assim também? Fala, tô sentindo que alguma coisa tá ruim, vou pro ponto mais alto, mas o ponto mais alto tem ano que a gente vai chegar nisso. Não velho. Sei. Eu não tava sei. Pensando aqui, eu falei, onde será que ele tá chegar? Farejando? Eu já imaginei que ele ia falar do Cuca, velho. Subconsciente? Você sabe que eles têm a sensibilidade do tremor, da terra, sabia? Tem. Incêndio. E aí, ó. Incêndio na mata. Você vê os animais se movimentando. Sai correndo junto. Meu amigo. Vê pra onde eles estão indo e vai. É, porque os bichos, eles tentam sempre buscar um local seguro. O sensor funciona. O instinto, né, RG? Ô, Gabriel, um abraço pra você, tudo de bom. Só mandar um abraço aqui pro pessoal do grupo aqui. Qual? Um abraço. Pessoal do grupo. Pessoal grupo. Sociedade Esportiva Palmeiras aqui de Osasco. Também o André Heller, que pediu pra eu mandar um abraço pra ele aí. Boa, velhinho. Falar aí que vocês também são sensacionais aí, você, o Mano e o Dodô aí são os mais imparciais aí. Valeu, cara. Obrigado. Valeu, Dodô. Mano. Somos os mais imparciais. Muito obrigado, irmão. Valeu mesmo pela audiência, mano. Falou. Abraço. E aí, lembrando que ele tem que estar a partir das 7h45 na rua Padre Antônio Tomás, número 72, entrar pelo portão C1 pegue o elevador e desça no terceiro andar, no camarote único. É, desça, hein? Desça, não fique dentro do elevador. Um outro bicho aqui também, Sombra, quem mandou a informação aqui foi o nosso amigo Rogério, mano. Ah, nossos ouvintes são fantásticos. Ó, o Rogério aí da RX aí, ó, ele falou o seguinte, mano, a águia também, quando sente que tá terminando a sua vida, ela voa pro monte mais alto e lá permanece. Ah, é? Sim. Quem faz isso? A águia. A águia. É que ela tem medo de ser comida, né? É, Mati, então você fica no monte mais baixo, né, velho? Porque o moto que ele quer ser comido. É que ele mais quer ser comido, é. Ah, faz tempo. No Kung Fu Panda, a tartaruga lá, o mestre lá, ele vai pra morrer, né? Pra onde ele vai, lembra? Não lembro. Não lembro. Mas os leões têm essa característica. O leão, Sombra, ele geralmente anda em bando também. O leão é um bicho que anda sozinho. Sim. Geralmente costuma não andar sozinho. Ele, quando sente que tá ficando velho e tá atrasando o grupo, ele se desloca, procura uma sombra de uma árvore e quer morrer em paz. É mesmo? Sim. É triste isso. O leão procura o retiro dos artistas, velho. Ô, mano, para! Não, é verdade. Não, mas é triste. Esse Benjamin não vale nada, né? Olha esse Benjamin, viu? É, Benjamin. Vou te contar uma história. Falar nisso. Maldoso, cara. O Globoesporte.com fez aí um ranking dos melhores cobradores de falta do Brasil, na opinião dos próprios cobradores de falta, né? Hã? Mas de todos os tempos? Faz tempo que eu não vejo. Ah, de todos os tempos. Sim, de todos os tempos. Ah, não, pensei que era de hoje. Hoje não existe. Aí entrevistaram, por exemplo, entrevistaram Zico, Marcelinho, Nelinho, Neto, Rivelino, Marcos Assunção, Juninho, o Éder, o Pepe, o Jair da Rosa Pinto, Roberto Dinamite, Ailton Lira, Dicá, entrevistou todo esse povo. O Pet, não? Rogério Ceni, não. Mas talvez porque eles estejam pensando em brasileiros, né? Talvez por aí. Do Brasil, né, Benja? Talvez seja por isso. Bom, o Rogério também foi entrevistado, mas ele não quis dar opinião, assim como o Neymar também não quis dar opinião. Que mal, hein? E cada um... mano. Sei lá, depois você... Cada um votou em alguém. E cada um votou em três. Cada um votou em três. Difícil, hein? E aí, cada posição merecia uma pontuação. Né? Lógico. E quem vocês acham que foi o jogador eleito o melhor cobrador de faltas do Brasil? Marcelinho Carioca. Eu acho que foi o Zico. Marcelinho Carioca. Zico. Você, RG? Zico. Você, Mota? Marcelinho Carioca. Zico eleito o melhor cobrador de faltas. Ah, mas é puxa-saquismo também. Zico foi eleito o melhor cobrador. Ah, era melhor, segundo lugar ficou Marcelinho Carioca. Em terceiro lugar, Nelinho. Nelinho? Dá uma bomba, né, velho? Mas dá as putas sapatadas esse maluco aí, mano. Se for ver aí esses caras, você falou, tudo bem, ele dava sapatada, tudo, ele dava pancada, mas de colocar a bola mesmo lá, era um pouco mais distante com uma puta força. E com efeito, né, cara? O Pepe não era sapatada? Exatamente. Olha quantos gols tem o Pepe. O Éder também, né? Que o Zenon também que cobrava. Olha aí, Zenon cobrava brilhantemente. Edu, ponto esquerdo. Pela ordem aqui. Zico, Marcelinho Carioca, Nelinho, empatados em quarto lugar, Neto e Rivelino. Na sexta posição, Marcos Assunção e Juninho. Oitavo, Éder. Em nono, empatados, Ronaldinho Gaúcho e Rogério Ceni. Décimo primeiro, Didi. Ronaldinho Gaúcho empatado Folha com Rogério Ceni, hein? É. Didi, o Folha Seca. Aí vem Zenon de cá, Jajá. Zenon. Ailton Lira. Pepe, Célio Silva. Célio Silva. Fez um pontinho. Célio Silva. Jorge Mendonça não tá aí? Não. Caramba, e tu cobrava falta, hein? E os velhos votaram, hein, meu? Os velhos votaram, hein? Porque ele cobrava bem, vocês não achavam? O Dicá entrou? Dicá entrou. Eu tava naquele Morumbi, já te falei, sem os dois jogos do 2x0, dois gols no mesmo lado. O goleiro do Corinthians era o Jairo. Parecia replay. O Jorge Mendonça bateu no mesmo lado, no mesmo lado. Batia bem, né? Muito bem, estádio 97 aqui na Energia 97, no oferecimento de Dutra Máquinas. Puseram o Juninho Pernambucano pra votar, hein? Que fácil. Juninho Pernambucano votou? Votou. Tá entre os mais. O Zico é insuperável. Ah, não votaram nele, hoje mano. Não tem três, não, tem. O Juninho Pernambucano tá entre hoje os 10. Hoje não tem um. Três. Três? Mas faltou o Pet aí. Acho que é só brasileiro. É só brasileiro, mano. Mas Juninho Pernambucano, mano, ficou em sexto lugar, empatado com o Marcos Assunção. Juninho também era um bom cobrador, de fato. Batia muito. Mês de aniversário na Dutra Máquinas. Tá precisando de ferramentas? Então corre que setembro é o mês de aniversário da Dutra Máquinas. E tá cheio de ofertas incríveis para comemorar junto com você. Nesse mês, a Dutra Máquinas destaca a linha de ferramentas a bateria da DeWalt, como furadeiras, parafusadeiras e chaves de impacto. As ferramentas DeWalt podem ser utilizadas nas mais variadas aplicações, e garante um alto rendimento no seu trabalho. As ferramentas DeWalt são feitas para durar e foram testadas nas mais extremas situações. Não é à toa que só a DeWalt dá 3 anos de garantia. A linha completa de ferramentas DeWalt com preços imbatíveis você encontra na Dutra Máquinas. Vá a uma das 5 lojas ou compre pelo site dutramáquinas.com.br. E lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Falar em Dutra Máquinas, quem ligar aqui e disser Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerá no final do programa a uma mochila da Dutra Máquinas. Estádio 97. Daqui a pouco tem mensagens, hein, através do nosso WhatsApp. Deixa eu ver se já chegaram algumas mensagens aqui, porque as mensagens são todas processadas. Não, pediu pra anunciar o telefone e eu quando você chegou... O Sombra falou. Eu falei. Já temos mensagens aqui sim, olha aí. O Oséias mandou, tem do Marcelo. Olha aí. Vamos lá. O telefone é o 94-353-0150. Ô, Dodô, a situação do Palmeiras tá complicada, hein? O Cuca tá fazendo o Palmeiras igual que a mulher adúltera faz com o esposo. Tá de olho no vizinho e já falou que vai sair com ele. E o Palmeiras mesmo assim aceita ele. É brincadeira, viu? Um salve, que é tricolor, o Zé. O Zé. Cara, cês, fala, o Zé. Você é São Paulino? Você quer falar o quê? Não, mas isso é uma coincidência do jogo na semana. Né? Faz parte. Não tem nada a ver. Segue o jogo. O Cuca tá focado no Palmeiras. Já falou, inclusive no final da coletiva de hoje, onde foi o Zé Roberto, ele comentou que não tem nada a ver. Ah, mas nada você acha que ele já não ligou naquele... Não entrou naqueles sites de busca de... Vocês têm que falar a notícia... Por que vocês não leem a notícia de hoje que o Cuca falou hoje, ao final da coletiva? Ele mudou? Não. Lê. Lê o de antes e o de hoje. O que ele falou hoje? Lê. Então ele voltou atrás, tá arrependido. Não voltou atrás. Falou que não tem nada a ver. Tá 100% focado no Palmeiras. Segue o jogo. É lógico que os adversários querem... Fazer aquela coisa. Olha, não vai conseguir. Ele abrir a boca, né? Não vai conseguir. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Falou, segura a bronca. Falou, segura a bronca. Boa noite, pessoal. Tá estádio, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Marcelo, de Barueri. Dodô, eu quero falar que essa mídia cor-de-rosa e gambá fica tentando plantar insatisfações no Palmeiras, juntamente com. Trazendo à tona que o Cuca quer sair. E o maior interessado se o Cuca sair é o Tite. Porque o Tite não vê a hora do Cuca sair pra ele vir pro Palmeiras, largar aquela CBF tosca lá e vir pro Palmeiras. Ei. Beleza, Dodô? Abração pra todos aí. Nós. É um mais fanfarrão que o outro. Nossa, o cara conseguiu ser mais fanfarrão. Gente, eu queria entender quem tá plantando. O Cuca falou, ele falou. Ele deu uma entrevista pra Rádio Globo do Rio, ele falou. Quero, eu pretendo ir em janeiro pra China. Olha, eu tô focado no programa. O torcedor programa. Não tá falando que vocês estão plantando. Não precisa pôr de novo. Então eu vou falar. Vocês estão repercutindo uma notícia, uma entrevista que o Cuca deu ontem. Mas vocês não estão repercutindo a entrevista que ele falou na coletiva de hoje, quando acabou o treino. Então, ele desmentiu porque ele viu que pegou mal. Ele não desmentiu, ele não vai desmentir o que foi dito. Ele se arrependeu. É que depois falaram. Não, falaram que ele tá fora. Que não... Ele falou: não tem nada fora. Ele tá 100% focado no Palmeiras. Não tem nada a ver. É isso que ele falou hoje, ao final da coletiva. E o torcedor do Palmeiras não tá nem aí. Estão repercutindo. É diferente de plantar notícia é uma coisa. Repercutir uma entrevista é uma outra coisa. Então, nós repercutimos uma entrevista. Sim. Então. E eu estou repercutindo a coletiva dele e estou repercutindo. E eu não vou repercutir uma coisa que eu acho que é desnecessária. O time está em primeiro lugar, está bem, não precisa de... Isso é coisa mas de se adversário. Olha, RG, você está focado no estádio 97? Sim. Mas se você falar, olha, em janeiro eu não estou mais aqui, eu vou ficar extremamente aborrecido. Você é o coordenador. É óbvio. Você é o coordenador. E o Paulo Nobre e o Paulo Nobre é presidente. É diferente. O estádio não vai ficar triste. É só um pouquinho. E se quiser um aumento, também não é legal chegar aqui e falar, olha, a Rádio X me ofereceu o Y, olha, tô ganhando pouco, ou não é? Vocês não podem comparando o rádio com não, time de situações. Futebol. Para! Mas tem gente que ama o estádio. Não. Mas tudo bem, mas é diferente, a coisa é completamente diferente, vocês estão plantando. Peraí, então para não dizer, olha, o Santos nem tem rivalidade com o Palmeiras. Estamos plantando uma coisa, velho? Não, não é plantando, vocês estão repercutindo. Não, não, mas tá, tá repercutindo uma notícia que o técnico falou, pô. Você é o mais velho, você pode se posicionar nesse momento? Sim. Você como o mais velho? Sim, estamos repercutindo o que o técnico do Palmeiras disse. Ah, bom. E tá indo embora em janeiro. Faz mal, vocês podem repercutir quanto vocês quiserem. Agora, se ele vai ou não vai... Pode repercutir, não tem problema. Se ele vai ou não vai, isso é um outro departamento que lá na frente será visto. Você gostou, RG, por exemplo, que o Neymar jogou pelo que... Estão dizendo, inclusive está no processo daí, que o Neymar já teria jogado o Mundial com a camisa do Santos já vendido para o Barcelona. Você gostou? Você achou legal a atitude dele? Lógico que não foi legal. Aí tá. Ué, era o ano que vem, ele falou, não, eu tô dedicado, eu quero ganhar pelo Santos. Mas ele tá vendido pro Barcelona. A questão é... É incoerente, é incompatível, é conflito de interesse ou não? Isso é de sacanagem. Mas assim, se o Palmeiras continuar bem, nada acontece. Claro. Se o Corinthians, se o Palmeiras der algum tropeço ou cair na tabela, perde a liderança. E outra, olha a sequência do Palmeiras. Ele escolheu a dedo do momento pra falar uma bobagem, velho. Porque olha a sequência que o Palmeiras tem agora. Mas se o Palmeiras começa a perder pontos bobos, amanhã o primeiro torcedor que vai lembrar disso é do Palmeiras. Boa noite, amiguinhos. É o Cuquinha. A gente tenta, né? Ganhar um mundialzinho pelo Palmeirinhas. Depois ir pra China, ganhar um jatinho. Comprar um jogadorzinho do Corinthians. A gente tenta, né? Abraço, amigos. Ai, pessoal. Eu queria ver os caras gravando. Olha isso, o Rudy fazendo escola. Não, eu fico imaginando o cara no trânsito, meu. Ele tá parado na esquina da Henrique Schalma com a Rebouças. Fechou o vidro. Fechou o vidro, olhou pro lado, assim, agora eu vou gravar. Agora eu vou zoar os caras. Vou zoar os caras. Estádio 97, ó, continue mandando suas mensagens. Daqui a pouco, mais mensagem através do nosso WhatsApp. Estádio 97 tem o oferecimento. Ah, peraí, deixa eu ver quem que vai falar agora. Agora o Benja vai falar. Fala, preguiçoso. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Ok, vamos lá, mais ouvintes, 3284-7097, ouvintes que vêm no oferecimento do Extra. Você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia, você merece Extra Gol. Pirelli, chegou a promoção Pirelli, você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou. E Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma... Puta, meu, que montagem fizeram. Tentar conquistar o mundo. Foi você, Bá? Foi. Ah, valeu, é um lixo. Sensacional. É um imbecil. Alô! Boa, fez tudo, só. Opa, quem fala? Oi? Olha o seu Miguel indo embora! Meu ídolo! Olha o seu Miguel! Seu Miguel! Tchau! O Santos! Explique para as pessoas quem é o seu Miguel. O sogro do Sombra. São Paulino. Santo. Mas ele não é santo por minha causa. Não. Não. Alô! Não vou entrar em detalhes. Fala assim. Não vou entrar em detalhes, senão a pessoa é vingativa, vai me encher o saco. Opa, quem é? É Cláudio Brumatti. Ô, Brumatti, tudo bem, aí, meu? Xará. Tudo bom. Cláudio. Você cozinha, Domênico. Pra que serve o Brumatti? Oh, eu quero ir na energia. Colocar no pão. Na torcida no pão, Energia 97, hein? Ah, tá bom. Torcida Estádio 97. Da Rádio Energia. Nome completo. Qual o seu nome, hein? Manda aí. Nome completo. Cláudio Brumatti. Brumato. Cláudio Brumato. Brumato. Chuta Brumato, chuta Brumato que o. Você destruiu o trocadilho do velho. Não, não é, não era esse. Destruiu o trocadilho do velho. Gente, é outro bem melhor. Ficou largado agora, hein, Benjamin? Não, eu vou RG. Gente, é outro bem melhor. Quantos anos você tem, meu velho? Furou os olhos do velho. Não, não furei, não. Palmeira! Não. Agora pergunta: em que time você torce se ele fala a idade? Quantos anos você tem, meu velho? Calma. Tá nervoso. Tá ruim demais o telefone. Eu tô percebendo que você tá ruim, você não tá ouvindo. Mas eu vou na torcida, né? Vai. Tá bom. Pô, manda o endereço aí, Sombra. Pois eu marco certinho como é que eu vou lá. Quarta-feira. Calma. Pera aí, vamos mostrar pra ele antes que caia a ligação. Ele tá nervoso. Você tá me ouvindo bem, ô Brumato? Não tá, Sombra. Não dá. Não dá, viu? Pode falar. Fala com ele fora do ar, Bá. O Bá vai falar com você fora do ar, tá bom? Tá bom. Beleza. Fala lá com ele, Bá. Infelizmente, ele não tá conseguindo nos ouvir. Mas vocês viram o cachorro lá seguindo, correndo atrás do lateral do Goiás, cara? Não vi, velho. Depois do gol, né? Sabendo, mas não vi. Vocês não viram? Depois do gol. O cachorro entrou em campo. O Sérgio pediu pra nós ver lá, né? Sérgio Louco, põe aí pra todo mundo assistir no 97fm.com.br. Barra Estúdio ao vivo. Foi sexta, né? Pô, entrou um cachorro. Acho que deve ser vira-lata até. Vira-lata. Mas ele deu um corre atrás do lateral. Os caras falaram que foi engraçado. Ele cismou com aquele, velho. E cismou com aquele cara. Ah, com um cara só. Cismou com um cara. O cara fugia e ele ia atrás. Mas ele queria morder mesmo? Queria. Ele dava umas bicadas. Aí não sei, né, meu? Você sabe que tem cachorro que fica correndo atrás? Mas ele fica só cutucando, mas não quer morder. Né? É só brincar. É. Só quer brincar, né? Mas pô, atrás do cara e o cara correndo, dando olé e o cachorro atrás, cara. Foi legal aquele dia lá, o Rottweiler da polícia que mordeu o cara, não lembra? Foi um árbitro, não foi? Não foi o Sereta? Acho que foi até o Sereta que foi uma mordida. Aí justifica-se, bem feito. Não, vai. Vamos lá, mais ouvintes. Olha lá, deixa eu ver lá. Olha lá, quer ver? Olha, saiu o gol. Deixa eu ver, esse jogo aí era Goiás, eu não lembro outro time. Não lembro qual era o outro time. Cachorro tá vindo aqui, ó. Bom, aí beleza, tá? O jogador comemorando o gol. Você acompanha as imagens através do nosso site. Ah, 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Aí entra o cachorro em campo. Bonito o cachorro. Bonito. Vira-lata bonito esse cachorro. Cachorro aí. Forte, hein? Tá bem alimentado. Atracado. Tá. E aí? Pô, você vai ver, bicho. Aqui agora estamos revendo o gol do time de vermelho. Parece o Brasil de Pelotas, né? Informe do Brasil. Goiás que fez gol. Não, outro time. Foi contra o gol. Muito bem. Vamos pro cachorro, cara. Cadê o cachorro? Acelera. Ah, meu Deus do céu. Cadê o cachorro? O pessoal no rádio agora é desesperado que eles não estão vendo o cachorro. Tiraram o cachorro. Ah, não tem imagem completa. Tiraram o cachorro. O melhor é pegar a imagem completa. Adiantou aí. Muito. É. Rapaz, mas deu um trabalho, meu. Tadinho. Correu atrás do lateral do Goiás. Eles são lindos, né? Não é. Olha lá, cachorro. E não tem jeito, bicho. Nessa hora, acho que ficou correndo muito mais que isso aí. Vocês não pegaram a cena inteira. Olha quantos precisaram pra pegar o cachorro. Vocês não pegaram a cena inteira. O cachorro queria pegar os seis ali, hein? Pegar os seis. Eu sempre torço pro cachorro. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá com o tema do Mota. Esta noite. De novo? A mesma coisa que fazemos todas as noites. Mota e Benja. Conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. Ah, Domênico. Pink e é isso? O cérebro. É que legal cantando. Só cantar. Ah, Domênico. E o outro imbecil. Pô, nós somos brother. Não, mas é cantar. Domênico não é teu brother. Eu não. Vou dizer uma coisa pra você, mano. Eu acho uma sacanagem que fizeram com você essa montagem. Eu também acho. Não tem nada a ver. Domênico é meu brother. Alô? Vai nessa. Você vai. Que não é brother de ninguém. Vai nessa. Ele é teu brother. Alô? Apesar que Caim era brother de Abel também, então dá pra entender. Isso, você tá maluco. Caim não era brother de Abel? Eu jamais faria isso. E Maurício tá irmão de Marcos. E hoje, hoje é dia do brother, hein? Hoje é dia do irmão. Hoje é dia do irmão? É. Hoje é dia do irmão. Vem, irmão. Vamos seguir com fé. O quê? Tudo que ensinou. Quem? O homem de Nazaré. Antônio Marcos. Agora o Benja acontece. Alô. Antônio Marcos. Alô. Quem fala? Não acredita na história. Alô. Quem fala? É Júlio. Ô, Júlio, tudo bom? Tudo ótimo, e vocês? Pô, você tá atrasado, hein, velho? Tá em setembro, já. Pô, tá ligando em setembro. Júlio do quê? Júlio Carvalho. RG de novo. Carvalho? Júlio Carvalho do quê? Júlio Carvalho só. Ah, tá. Só isso mesmo? Nome só curto, isso mesmo. Né? Quantos anos você tem, Júlio? 4.2. RG número 2, 4.2 hoje, segunda. Carvalho, tá difícil hoje, hein? O Benja fica furando os olhos. Falar em Carvalho, hein? Para de furar o olho. Falar em Carvalho, hein? E a portuguesa, hein? Vai a leilão, Carindé, né? Não, vai a leilão tudo. Né? O tio, você vai a leilão? Portuguesa perdeu esse fim de semana pro Boa Esporte no Carindé. Vai cair pra Série D, né? Dá um passo já da Série D. Nossa. Tem mais duas rodadas aí só e a Portuguesa tá numa situação crítica agora. Vai ter uns mil milagres pra Portuguesa escapar. O time da Portuguesa... Vai cair pra Série D. Perdeu pro Boa Esporte esse fim de semana. É, porque, meu, não tem mais dinheiro, não tem nada. Você vai montar time como, meu? Não tem. É jogador que não tem procura. Em novembro o Canindé vai a leilão. Mas vou te falar, velho, ó. É uma canalice do futebol paulista deixar a Portuguesa chafurdar do jeito que chafurdou. Por mais que houve, de fato, aí algumas administrações na Portuguesa que deixaram a Portuguesa nessa situação, concordo algumas. Plenamente. Mas é que tá, RG, eu acho que a Federação Paulista, rica do jeito que é, e inclusive até com relação à omissão de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, deixarem a Portuguesa chegar no ponto que chegou, eu acho que é um absurdo, cara. Eu vou discordar. Omissão, omissão também, omissão também. Sobrar, ninguém é grande sozinho, velho. Ninguém é grande sozinho. Eu discordo. Corinthians e Palmeiras já salvaram São Paulo, o que, que não pode salvar a Portuguesa? Desculpa, você tem esse discurso... Tem nada a ver. Então você é demagogo, você é demagogo não, é verdade. Ele defende aqui o jogo das barricas todo dia, salvamos os caras, salvamos os caras da degola. Agora você foi mal, agora você foi mal. Ué, eu não posso ser incoerente, eu alopro os caras que eu não alopro, Domenico Galo. Aí que tá, e não foi um fato que ajudou os caras, senhor, a chegar onde chegaram? Senhor, sim, incoerência, tá. Senhor, incoerência. É. Aí, BCM, é com você, isso aí. Não, é com você mesmo, seu mano. Ah, quem faz média aí é demagogo, é você. Você vê que você precisa fazer média, velho. Minha sozinho, mas na hora lá de falar da grana que a Globo dá a mais pro seu clube, pro Flamengo, você não chega. Mas isso é proporcional. Mas peraí, isso é proporcional. Sobrar, na boa. Não é que o Corinthians e o Flamengo ganham. Não, peraí. Gente, é que vocês acabam enveredando pro outro lado. Sobrar, não é que o Corinthians e o Flamengo ganham muito. Não é. É que o São Paulo ganha pouco. O Corinthians, ele negocia o valor que ele entende que é pertinente. O São Paulo não tem um revólver apontado pra cabeça e fala, ó, o negócio é isso. A Globo, ela não tem um bolo assim e fala, ó, vou dividir essa fatia pra esse, essa fatia pra esse, essa fatia pra esse. Gente, a Globo é uma empresa extremamente rica. O Corinthians, ele negocia o valor que ele entende que é pertinente ele receber, o Flamengo idem. Sei. Se o São Paulo aceita uma condição aí que ele entende que é inferior, a mesma coisa, se você quiser comprar teu carro. Por que parou nisso de também novo? Não entendi. É que ele tá falando da minha coerência, eu tô mostrando pra ele porque eu sou coerente. A mesma coisa, tô vendendo meu carro por 10. Eu falo, meu carro custa 10. O cara fala, te ofereço 7. Eu falo, não quero. Agora você fala, meu carro custa 10. O cara fala, te ofereço 5. Você vende por 5. A culpa é de quem? É do comprador ou do vendedor? É do vendedor. Seu time negocia mal o direito televisivo. O meu não. Quanto que é o São Paulo? O São Paulo vai receber, acho que agora, se eu não me engano, acho que 110 milhões. O Corinthians 170. Não, mas é mais já. Outro contrato novo já é mais. O que, o de São Paulo? Então, o Corinthians, ele tá. O contrato novo é de 170. O Corinthians propuseram até redução. Portuguesa? Ô, mano. O Corinthians é 170, então não chora, tá vendo? Como não tá tão distante. Mas eu não tô falando em nome do São Paulo. Eu tá tô sim, você puxou a sardinha pro seu lado. Não, ele e caiu do cavalo. Eu falei de todos. Não. Você falou de todos. Quem falou do São Paulo foi você. Eu citei o teu clube, viu, porque você é São Paulo. Ah, verba igualitária pra todo mundo, você reclama. A situação da Portuguesa é igual aquele cunhado que você ajuda. Só que é um cunhado descabeçado, é um cunhado irresponsável. O futebol paulista foi omisso e covarde. Omisso e covarde. Tá louco. Omisso e covarde. A Portuguesa não poderia chegar no ponto que chegou jamais. Chegou. Inclusive em 2013, inclusive em 2013, quando aconteceu aquele negócio com a Portuguesa, diante do Fluminense, todos os clubes aqui de São Paulo ficaram omissos e viraram de costas pra situação. Ó, a Federação Paulista deveria ter comprado uma briga assim junto com todos os times de São Paulo. Onde estão os presidentes? Onde estão os presidentes que fizeram isso com a Portuguesa e como estão os presidentes? RG, eu não tô questionando administrações. RG, eu tô falando aqui da instituição. Eu não tô falando aqui. Instituição. Não, mas RG, eu tô discutindo aqui a trajetória da Portuguesa, o que significa Portuguesa pro futebol paulista. Então, quem tinha eu não tô que cuidar discutindo disso? Aqui a administração de dirigentes. Ô, mano, quem tinha que cuidar disso não é o São Paulo. Não é o Corinthians, não é o Santos, não é o Palmeiras. Quem tem que cuidar disso são os administradores. RG, lá, é porra. Muito triste a gente ver um clube do tamanho da Portuguesa, por mais que vocês digam é clube pequeno, mas é um time tradicional aqui do futebol paulista. Mano, vocês estão tirando, velho? Estão de brincadeira? Brincadeira tá você. Para, véio, você para, tá véio. De brincadeira. Eu já sei o que tá falando. Quem não valoriza o passado não dá valor no futuro também. Amanhã. Cuidado, RG. Cuidado aí. Cuidado com seu pensamentozinho imediatista, viu, RG? Cuidado. Eu sei onde você vai chegar com essa. Vai chegar aí no nível da Portuguesa, pode ser o Santos. Eu sei onde você vai chegar com essa sua demagogia. Cuidado, tá advogando viu? Em causa própria. Sim, lógico. Causa própria, amanhã, lógico. Amanhã vai ter uma bucha de um bíceps. Sabe disso. Pelo contrário. Lógico, e vai pelo contrário. Pedir pra Federação vai pedir salvar. Pinico. Vai pedir pinico. Sombrar, o Corinthians é inquebrável, cara. Porque o Corinthians ele tem uma torcida forte que o sustenta. Mas é verdade, Domenico. Esses times grandes aí, pelo mano, fato de terem torcida... Não, mas não tem jeito de quebrar. Vê o Flamengo durante anos e anos e anos. O Flamengo nem tava com uma arrecadação tão alta e com uma dívida monstruosa. Não quebrou. Time grande não quebra, gente. Quem quebra é time pequeno. Eu vi a e torcida. É um absurdo o futebol paulista ficar omisso diante dessa situação que aconteceu. Eu vi a torcida grande quando foram pedir dinheiro pra comprar jogador. Você tá louco, mano. Para com isso. O que é? Não entendi. O que você quis dizer? Você acha que torcedor vai ficar dando dinheiro pra clube? O do Palmeiras deu pra contratar o Wesley. Quem mais você quer? Quem mais você quer? Você tá louco. Fiz a parte da bolsa. Houve sim aquela bolsa para que os torcedores do Palmeiras não doassem. Não juntou. Juntou 1 milhão aquilo. Não juntou, mas boa parte da torcida arrecadou lá 10 reais, 20 reais. Ué, peraí, o torcedor, peraí, o torcedor não tem obrigação de contratar jogador para nenhum clube. Mas o Palmeiras, ele fez. Mas existiu o projeto, não existiu? E não funcionou. Calma, deixa eu terminar, gente. Existiu o projeto. O Palmeiras lançou essa campanha para que os torcedores aí doassem uma quantia em dinheiro para que pudesse arrecadar o dinheiro lá, o montante do valor do Wesley. Se não batesse a meta aí que a diretoria do Palmeiras estabeleceu, o Palmeiras bancaria esse custo. Mas não sei quanto arrecadou, se foi 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. A torcida do Palmeiras aí, dentro do que pôde, ela doou. Eu conheço palmeirenses que doaram dinheiro ali. Mas que adianta você dizer que a torcida do time paga a conta se não pagou? Mas, Sombra, eu não tô falando de contratação de jogadores. A torcida paga a conta frequentando estádios, com dinheiro de bilheteria, comprando produtos licenciados, assinando pay-per-view. Quanto foi a arrecadação do Corinthians para fazer o estádio? Você lembra disso? Arrecadação para fazer o estádio? Lembra que tinha, o Corinthians ia fazer o estádio? Aí Naquela época ele fez o Matheus. Lembra? Cara, você tá de brincadeira. O Vicente Matheus queria... Para. Ó, o Patrício falando aqui, ó. Dei 2 mil reais. Mentira. E aqui, ó. Ó, o Patrício falando aqui, ó. Dei 2 mil reais. 2 mil, ele falou. Ele não deu. O Patrício não tem dinheiro pra doar. E meu cartão não passou mais, senão daria também. Não tem dinheiro pra doar, não. Olha lá, ó. Falou aqui, ó. Olha lá, ó. Doei 2 mil reais. Inclusive, meu cartão bloqueou por causa do limite. Quem ficou com essa bucha, o avalista, acabou sendo presidente de um clube lá do Sul. Ah, é? E se ferrou. E bem lembrado, na justiça contra o Palmeiras. E bem lembrado aqui, o Alegre teve aquele disque Marcelinho, lembra? Não, mas isso aí foi pra todos os times. São Paulista? Mas aí foi pra todos os times. Não, não, Domênio, sim, era pra Domênio. Todos os times. Depois mas quem acabou ficando com o Marcelinho... Ah, não, sim. É que ali já tinha um peso na tecla não, do... Mas esse negócio de ajudar a portuguesa, a federação, os clubes, eu não concordo, não. Ninguém concorda. Vocês são muito frios, cara, vocês são muito frios. Frio não. Tá a portuguesa é como se fosse o Manfred, cara, pra você. Não, você é o Corinthians, a portuguesa é o Manfred. Você não ajudaria teu irmão? Você não concorda, Beijo? Sabe o que acontece? O Mano, ele tá numa fase... Por que fase? Eu preciso fazer média agora com a torcida portuguesa? Nossa senhora! Com a torcida portuguesa, eu tenho meu ponto de vista. Demagogia. Quem faz média é o senhor aí, querendo cantar musiquinha de Flamengo pra cima e pra baixo. Eu não, Paquito. Eu dou meu opinião. Canta a musiquinha do Flamengo, vocês nunca viram? Canta aí, Marcos, canta aí. Eu sempre tinha. E quem fala que o time. Benjamin. E quem tá falando que o time do São Paulo é bom pra caramba? Não, não falei que o time do São Paulo é bom. O time do São Paulo é bom. Eu só não acho o time do São Paulo esse lixo que você prega. É bom, não, é forte. Não acho bom. Mas eu tô fazendo média, tá eu tô precisando fazer média com o torcedor da portuguesa. O Vasco, ele ficou ano passado, segundo turno inteiro. O Vasco é bom, caiu. Eu falei, o Vasco, pela campanha que fez o segundo turno. Eu tô fazendo média, hein? O Vasco, pela campanha que fez o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, não era pra ter caído. Em relação à portuguesa. Caiu um detalhe. Em relação à portuguesa. Eles se afundaram. Concordo. Eles fizeram um monte de bobagem. Concordo. Tá certo? Alguns lá extremamente arrogantes. Concordo. Bilionários. Concordo. Tá certo? Alguns. Bilionários? Olha. Mas dirigente não tem que bancar clube. Bilionários? Não, eu não tô falando. Mas eu não tô falando que dirigente tem que bancar dinheiro. Eu não tô falando que dirigente tem que bancar clube. Pelo contrário. Eu tô falando o seguinte: tem cara lá que fez o que fez. Aconteceu o que aconteceu, agora os outros têm que ir lá botar dinheiro, mano, pra ajudar. Tem pra não deixar a portuguesa morrer. Quando o Corinthians foi comprar o Denner, na época tava tudo certo, os caras falaram que era um dinheiro que não dava pra pagar uma padaria, revelaram um jogador. Olha, a portuguesa revelou um monte de craque aí pro futebol brasileiro. Revelou mesmo. Agora, os caras entram lá, um monte de dirigente. Vai lá, faz o que faz com a portuguesa. E os outros têm que ajudar? Foi nesse, quase isso. Não, os outros têm que ajudar? Tem. Mano, tem. Obrigação do futebol paulista. Mano, obrigação. Quem é do futebol sabe como são geridos os clubes. E sabendo disso, você sabe que não tem que dar dinheiro pra ninguém, mano. Mas Sombra, na boa, mãe. Você para pra analisar. A portuguesa morrendo. A portuguesa aí desfalecendo. A cada dia a portuguesa morre um pouco. E a Federação Paulista com prédio com ele ponto. Aqui na Barra Funda, prédião. Não foi só a federação rica. Uma federação rica, RG número 2. E os clubes pobres, cara. Tudo bem. De brincadeira. Mas olha, tradicional. Portuguesa tradicional. O Guarani é tradicional. É, não foi só a portuguesa que morreu, né? A Inter de Limeira, que foi campeã paulista. Tudo bem, Sombra. Tudo bem, mas não dá pra gente ajudar todo mundo, mas a portuguesa era rica e a federação era pobre. Mas é que tá, Benja, hoje a situação mudou, cara. A federação tem a obrigação de ajudar os clubes, vai lá pegar todos os dirigentes que colocaram a portuguesa nessa situação. Vai lá! Não, vai ver como os caras estão. Vai ver como os caras estão vivendo. Ninguém quer assumir agora. Olha, o Corinthians teve presidente que teve impeachment. Flamengo teve presidente que teve impeachment. Tá certo? O São Paulo teve que sair. Por que na portuguesa quem teve? Teve impeachment também, não teve? Teve, eu não me na lembro. Na portuguesa, não teve impeachment? Não me lembro. Teve renúncia, se eu não me engano, teve uma renúncia recente agora. O Lidlico renunciou. Recentemente. Mas acho que renunciou. Agora vai ajudar os outros, vai ajudar o português? Na boa, mano. Vocês são muito insensíveis com relação a tudo. Vocês estão fazendo mais média, vamos ao Júlio. Olha a cara dele de safado. É. Desculpa, Júlio. Média portuguesa, velho. Mídia, man. Aí, ó. Meu opinião. Ô, velhinho. Pergunta se ele não concorda comigo. Eu nem lembro onde tava, se era bairro ou na idade. É bairro, bairro. É o bairro. Qual que é o bairro? Vamos ver se o Ben já manja mesmo, hein? É só não inventar. Valparaíso. Valparaíso. Valparaíso. É uma cidade, cara, né? Pode não falar? É uma cidade, Valparaíso? Valparaíso é uma cidade. Tem Valparaíso. Tem Valparaíso. Quando você vai ao Paraíso, você vai de Val de ônibus ou Val de trem? Ah, de metrô é melhor. Sensacional. Eu acho que o Benja não tem, sabe, não, mano. Não, eu tô tentando falar, porque tem Valparaíso, que nem ele falou, o Moto, que é uma cidade. Agora tem a Vila Valparaíso, que é Santo André. Parabéns, é isso mesmo. Ah, você mentiu. Você deveria ter falado Vila Valparaíso. Pra dar uma confundida, né, Benja? Aí se ferrou. Só pra ver se complica a sua vida. Queria furar o Benja. Não, furar é o sorvete. É, que coisa, hein? Então tá bom. E o time, brother? Time. Verdão. Verdão, é nóis. É o Verdão, é o líder. O líder. É, só falar o líder, já sabe quem é. Quem é o próximo técnico do Pão? Siga um líder. O campeão do século. Boa, velhinho. Você acha justo o Palmeiras colocar o Gabriel Jesus, que joga amanhã pela Seleção Brasileira, jogaria na quarta contra o São Paulo? Eu acho interessante, sim. Até em cima do comentário que o Mano fez, achei que ele foi perfeito, né? Ah, não. Obrigado, Daniel. Com relação à entrada dele no primeiro tempo, né? Lógico. Porque aonde tem que decidir o jogo, né? Lógico, defende o jogo ali, jogo. No segundo. Não, mas, Domênico, se porventura a coisa ficar mais difícil, entendeu? Chega uma derrota lá 1-0, colocar o cara, vai dar uma queimada, e se não der, mas o cara entrou, não ajudou em nada, então vai até pegar mal. Agora, acho que se começar o jogo, tem todas as condições de jogar bem, ajudar o Palmeiras a construir o placar no primeiro tempo. É lógico, sabe por quê, Domênico? Imagina lá, o São Paulo mete 1-0 no Palmeiras, aí o Palmeiras martelando, precisando ir pra cima, abre espaço, São Paulo faz o segundo. Vai colocar o Gabriel Jesus com o jogo teoricamente perdido? O moleque correr dobrado o que poderia ter corrido no primeiro tempo? Porque o Gabriel Jesus, Domênico, hoje no futebol brasileiro, é meio que um oásis. É um moleque que tem muita qualidade. Não é que o Palmeiras não vive sem. Mas que o moleque faz falta. O moleque ficou mais de um mês aí disputando as Olimpíadas, e agora aí com essas duas partidas das eliminatórias, o moleque ainda permanece na liderança da artilharia do campeonato. É um moleque que tá deitando o cabelo. Já tem um que encostou, né? Não, tem o Robinho e tem o Sassá também, que estão empatados aí com ele. Mas o moleque ficou praticamente um mês e uma semana. Seis, sete jogos. Não, fora. Seis jogos aí no mínimo, que foi o período das Olimpíadas. Mas é que tá, Domênico. Ele ficou um mês e uma semana, um mês e duas semanas, um mês e meio, talvez. Longe dos gramados aqui, sem jogar pelo Palmeiras, e mesmo assim ainda permanece na artilharia do Campeonato Brasileiro. É um moleque que faz a diferença. É um moleque novo, tá certo? 19 anos. Você colocaria, mano? Fácil. Jogador, Domênico Gato, os caras ficam tratando a pandeló. Ai, porque o cara vai estar cansado, é desumano correr. Velho, Domênico, o moleque vai jogar Seleção Brasileira, tá ligado? O Tite chegou lá, já deu um ânimo novo pro grupo. O moleque vai ser aplaudido nesse jogo. O moleque no último jogo já tá com a moral lá em cima, marcou dois golaços. Véio, participou dos três gols. É a chance de se consagrar, Domênico. Aí volta pro Palmeiras, que é o time que o remunera, brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. Que motivação que falta pra esse moleque entrar em campo. Esse artilheiro, né? Que não tem que jogar o cacete, que não tem que jogar em Amazonas? É, o Brasil vai jogar lá na Arena Manaus, essa porra. É isso aí, não é? É. Manaus, né? Mas vocês não acham que, de repente, a palavra do fisiologista... Não acho nada. Você perguntar pra esses caras... não é importante? Sombra, vou te falar a real. Os caras ficam com essa papinha aí, secar... Na boa, Sombra. Secar? Que porra é secar? Secar é o exame que detecta aí o lactato, a porra toda aí, pra ver o desgaste muscular. Eu de vez em quando faço exames periódicos. É o exame que os jogadores costumam fazer aí frequentemente. Eu faço check-up aí, e dentro do check-up que eu faço, também tem aí. O que é isso aí, mano? É o nível do ácido lático que o músculo solta durante as atividades físicas. O CK vai indicar a destruição muscular. Um cara que treina, Sombra, por exemplo, o meu CK é altíssimo. Se eu der na mão do fisiologista, o cara fala, para de treinar que você vai se lesionar. Ah, é? Tem isso? Tem. Não sabia, não. Porque o cara, ele consegue através de exames... Por que o seu CK é tão alto, mano? Porque eu treino. O meu treino é hipertrófico. Mas é porque é pesado, não? Sim. O meu treino é hipertrófico. Estimula a destruição muscular. Sim. O meu estímulo é esse. Eu faço um treino aí com um pouco de repetições e bastante carga. Sim. É um treino hipertrófico. O jogador é massa muscular. Teria como fazer uma biópsia pra trazer um pedaço do seu músculo? Não. Pra gente ver como através de secar, através de secar, você consegue. O jogador, Domênico, não é um treino hipertrófico, mas é um treino intenso porque é um cara que corre muito. Seringona, então, se você pegar, por exemplo, o exame do cara, vai apontar uma destruição muscular, o que não quer dizer que ele esteja próximo de uma lesão. Porque o cara que é atleta, ele já tem um condicionamento diferente. A mesma coisa, o batimento cardíaco do atleta, Sombra, ele tende a ser superior a de uma pessoa que não pratica esporte. É normal, né? Porque é normal. O cara pratica atividade física, o fluxo sanguíneo no corpo do cara é muito maior. Tipo, o coração precisa estar trabalhando, tipo, em alto giro, que é pra justamente bombar o sangue do corpo do cara. Então, esse tipo de exame, muitas vezes o cara fica, ai, porque o secado do cara tá alto, ai, o lactato... Gente, na boa, mano, na boa. O moleque tem 19 anos, não vai morrer. Olha, se jogar na terça e na quarta. Para, e quebrar, mano. Atenção. Não quebra nada, velho, quebra nada. Júlio, Júlio quebrar Domênico, conserta, velho. Se você conhece também, o cara do Palmeiras que cuida dessa do situação, secar, o mano falou que ele não manja porra nenhuma. Não, falei isso, não falei isso, não falei isso. Ô, Domênico, ô, Domênico. Oi, fala aí, meu velho. Eu acho o seguinte, a impressão que eu tenho do Gabriel Jesus, que é um moleque, né, pela idade, até que o Mano falou aí, é um moleque que quanto mais joga, melhor fica, cara. Entendeu? Incrível, se você for, né, cara? Se você for analisar, sem contar o extracampo, a impressão que ele passa também, não sei se você viu a entrevista dele ontem, ele, o Renato Augusto, um moleque que tem uma personalidade, uma humildade, é o que ele passa, né? Então, a humildade dele Não, ele reconhece... O potencial dele, né? Sabe da badalação que ele tá sofrendo e mesmo assim ele tá com o pé no chão. Então ele passa a impressão que eu tenho, né? Então ele tem tudo para superar até o Neymar. Inclusive, eu acredito até que nesse último jogo acabou mostrando que a seleção não é só o Neymar, né? Tem outros jogadores também. Ele é um cara aí com 19 anos, tem tudo para arrebentar. Eu acho que ele tem que jogar assim, entendeu? Se perguntar para ele, eu tenho certeza que ele fala: eu quero. E tem um outro detalhe importante aí, que essa rodada aqui, o pior jogo é o Palmeiras que enfrenta, porque é um clássico, pega o São Paulo, tudo bem em casa, mas os outros dois adversários mais próximos, que é o caso do Flamengo... Mas o Wesley vai jogar, o Flamengo vai jogar. Pega a Ponte também, que a Ponte tá enjoada. Então, mano, mas é em casa, você prefere... Então, mas o Porto também pega o São Paulo em casa. Não, mas o Flamengo pega a Ponte, o Palmeiras pega o São Paulo, é diferente. Então, é diferente, então, assim, acho que o Flamengo é mais difícil hoje. Na pontuação mas em termos de camisa de adversário, o São Paulo é mais difícil ou não? Vocês estão de brincadeira, o Flamengo recebe a Ponte. Ô, tá dizendo que a Ponte é mais difícil que São Paulo? Não, pera. Benjamin, é clássico, Benjamin. Vocês estão loucos. Gente, vocês estão loucos. Vocês viram oferecendo o São Paulo, é isso? Hoje. Não, mas não é hoje. Não, mas não é, Benjamin. Hoje a Ponte é mais difícil. Não, mas a Ponte é clássico. O aproveitamento da Ponte jogando fora de casa é ridículo, é pífio. Mas hoje é muito mais difícil. Hoje. Não, mas é muito mais difícil. Não, história. Não, seria muito mais difícil. Hoje é muito mais difícil jogar contra a Ponte do que contra o São Paulo. Não, não acho. Jogando em casa, aí o Flamengo vai moer. Tem um componente de ser clássico, é diferente. Né? Não, mas a Ponte Preta, o aproveitamento dela fora de casa, acho que não chega nos 30%. O Palmeiras só não enfia um saco no São Paulo quarta-feira sem ter de salto alto. Ó, agora você deu uma... Agora você deu uma menosprezada, hein? Não, gente, se o Palmeiras jogar a bola que tá jogando, o Palmeiras ganha do São Paulo fácil. O time do São Paulo tá morto. Você dizia a mesma coisa, Corinthians e São Paulo. Quanto foi o jogo? Então, porque o Corinthians entrou com saltão. Saltão não. Entrou com o futebol que tem, né? Acho que não. Na época, o Corinthians entrou... O futebol que tem do Corinthians tá mantendo o time no G4, achou que ia ganhar a hora que for. Que ganha. Se o Palmeiras fizer igual o Corinthians, aí não ganha. Detalhe, agora, se o Palmeiras jogar sério, tá louco. 10 dias, montou, arrumou o time. Quem? Esfriou a cabeça. A situação aquela vez era muito pior. Dessa vez, o São Paulo parou 10 dias, o Ricardo arrumou o time, tá como treinando com o mesmo time. Nossa, ele arrumou, eu não sei, tá tentando. Como você sabe ele que tá arrumou? Ele tá treinando. Não, treinando tá, mas... Ué, mas é coisa que ele não teve tempo. O São Paulo tinha jogo a quarta, situação domingo, do quarta, São Paulo domingo, contra o Corinthians... Olha, se o São Paulo ganhar quarta-feira, pra mim, será uma grande surpresa. Acho que vai ser empate. Se for empate, tá excelente pro São Paulo. Mas a situação do São Paulo contra o Corinthians era muito pior. O Palmeiras é péssimo. Eu acho que uma coisa é falar que o Palmeiras entra como favorito, agora outra é garantir que vai dar goleada. Enfiar o saco é modo de falar, é ganhar. Falou, ganhar e ganhar bem. Os últimos, o Palmeiras tem enfiado o saco no São Paulo lá no estádio do Palmeiras. Não esquece, viu? E no Morumbi a gente ganha. Fala, meu velho. Cara, eu tô meio afoito aqui, cara. Eu não quero perder o jogo lá no camarote, cara. Eu posso pedir pra vocês aí? Tem que falar a frase. Eu quero Eu quero assistir. Não, quero ir. Calma, fica calmo. Respira. Não quero ir ao estádio. Não. Eu quero ir na. É uma frase difícil, eu entendo. Vamos lá. Mete uma hortência aí, respira. É tanta coisa, rapaz. Respira e pensa. É, mete uma hortência aí, velho. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Aleluia! Você tem uma ideia? Enquanto vocês estavam falando, eu tava ensaiando, chegou na hora. É, tá vendo? Por isso que tem que valorizar o trabalho de vocês, cara. Porque é muito difícil trabalhar, principalmente ao vivo, né? Um monte de coisa que passa pela cabeça, não tem ordem, às vezes, não fala. Então, parabéns pra vocês, vocês são... Valeu, Júlio. Um pessoal que trabalha muito bem, faz o que gosta, a gente percebe isso. E o resultado tá aí, cara, essa audiência é impressionante, parabéns mesmo. Uma pena RG em janeiro já não tá mais com a gente, vai pra China. Por quê? A RG vai fazer programa na China. Não, ele falou, vai pra China, tá. Não falei porra nenhuma, não. Falou que vai pra China, vai ganhar bem lá, gente? Não. Vai comer grilo. Mas nem pra ganhar o dobro. Mas um milhão por mês você não ficava lá comendo... Grilo, escorpião. Não precisa comer grilo, quanto? Também não tem só isso, um milhão por mês. Milhão por mês, você não ia lá comer uma comidinha chinesa? Né, honestamente. Ah, mas um frango xadrez. Mercenário? Honestamente? Você ia abandonar seus filhos aqui, velho. Não, eu acredito que você não iria. Mercenário. Honestamente, você não ia. Não. Eu ia. Você deixava rir as crianças aqui? Não, eu ia tentar levar. Eles não iam querer ir. Pô, um milhão de reais por mês, o contrário de quanto tempo? Quanto tempo? Ah, um ano. Um ano? Gente, 12 não milhões? Não dá pra aguentar mais de um ano. 12 milhões? Aquela poluição, aquela... Tem cara que não voltou lá, não. O Conca não voltou. O Montijo, que hoje postou a foto lá do filho com o caminho do Flamengo, não voltou. Quando você tem dinheiro, você faz o seu esquema. Mas o Conca queria voltar. Ganhando dois pau por mês. Voltar, não, senhor. Motinha, você ganhando dois pau por mês, você compra um bairro, velho. Leva teu bairro daqui pra lá, mano. Todos seus amigos vão ser brasileiros. Gente, um milhão de reais por mês? Você leva comida, Um milhão de reais por mês? Nós estamos falando de quase 4 milhões de dólares por ano. Mas eu acredito que o RG não iria. Mas, ô Ben, já ia, vai de eu cada iria um. Eu iria também. Aí vai de cada um, velho. Não, eu iria mesmo, cara. Aí vai de cada um. Porque eu tenho raízes aqui, cara. Sincero e honestamente, eu acho que é o mais velho, cara. É mais difícil. Pro mais novo, só... Olha, pra um outro lugar... Eu gosto de praia, eu gosto de céu, até por menos, de repente. Agora, sincero e honestamente, China, velho, mas não iria mesmo. Um milhão? Um aninho? Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo. Lógico que dinheiro não é tudo. Lógico que dinheiro não é tudo. Pelos meus filhos, cara, eu não iria. Um milhão, eu iria milhão no Congo. Não. No Congo, não. Guerra, um país legal. Tá 500 pau em Barcelona. Pronto. Ah, não, mas você quer... Ah, pô, pra você ir pra Barcelona, você não tem muito dinheiro. 50 pau em Barcelona, você ia. Um milhão não é fácil morar na China, é verdade. Tem todos os... Não deve ser fácil. Não deve. Ali um mês deve demorar uns 6. Isso eu concordo. Vai voltar. Mas, gente, um milhão por mês, um ano. Sabendo que você volta de lá. Você iria sem sua família? Sem minha família, acho difícil. Não, sem sua família. Vai, essa é a condição. Vai, o chinês com 12 fala. 12 milhões no ano, você larga tudo. O chinês fala, eu quero você focado aqui. Vai, né? Mas acho engraçado. Quando o cara chama o jogador, ele fala, você vai vir sozinho? Por que eu às vezes sim. Às vezes sim. Não, você, um ano sem sua família. A mulher não ia querer ir lá. É um sacrifício, gente, que você tem que correr um ano. Pode falar, um ano. Eu volto da China, eu tô com a minha vida tranquila. Seria sozinho, ficaria sozinho. Lá um ano. Aí eu vou falar pra você. Bem, sozinho na boa. Ele ia encomendar um boneco de cera dele, ia botar lá no meio da sala sentado, pras crianças não sentirem falta, pro cachorro pular no colo dele. Xixi na perna ia ter um beijo de cera na sala e pronto. Vocês são muito demagogos, velho. Para, vai. Vocês não iam botar 12 milhões de reais no bolo. Mas quem falou? A Rê falaria. Mas por que a Rê não tem que ir? Eu não entendo isso. O cara, quando fala pro povo de jogador, fala assim: pô, porque pra mim, mas esse é o sacrifício. Sozinho, esse é o sacrifício. Eu não tô. É pra resolver tua vida. Um aninho sem a família, velho. Você nem iria. Um aninho sem a família. A conta não é essa. Você comer, sabe que eles são engraçados, né? Porque não, eu tô expondo uma situação. Aí daqui a pouco eles falam: você vai, mas você vai cortar um braço. Daqui a pouco ele vai cortar uma perna. Ah, é você sem a sua família. Só sem a família. Não, sem família. Benja, por um braço, quanto você cobraria? Não, agora eu iria. Engraçado. É que no Brasil é vergonha ganhar dinheiro, né? Por que vergonha? Parece que no Brasil. Tá falando isso. Acho que é. Eu não vou. Eu vou. Todo mundo só pensa em dinheiro. Eu vou. Os caras só pensam em dinheiro. Não, aí você pensa na China. 12 pau. Mas pra você é vantagem pra China. Só tem os japoneses. Só tem os chinesinhos lá com os piruzinhos. Eu acabei de falar, é difícil, deve ser complicado. Um mês deve equivaler a 6. Eu tô falando isso. O estilo de vida. Meu, tudo deve ser um trampo. Só que você tem que tentar botar na cabeça e falar, se eu conseguir daqui um ano, cara, eu tenho 4 milhões de dólares no bolso. Não, mas ir pra ir sem a família? Ah, claro. Eu não tô indo preso. Ué, mas você não, não mas gasta sem lá. A família. Tem gastos lá, né? Tá bom. Domínio, você vai gastar milhão, quanto véio. Por mês? Olha, não sei. Não tenho a menor ideia. Você gostaria que seu filho comesse tá bom, escorpião? Que eu volte de lá com 11 milhões de dólares. com 11 milhões em vez de 12. Tá bom. Tem problema. Vai perder 1 milhão, Domênico. Eu volto com 3 milhões de dólares. Não sei, eu não tenho a menor Vamos ideia. Vamos nos despedir do Júlio. Amanhã de manhã. Júlio! Você tem que estar na quarta-feira, a partir das 7h45. 745. Na rua Padre Antônio Tomás, 72. É. Lá você vai entrar no portão C1. Entra pelo portão C1, você vai pegar o elevador e subir até o terceiro andar. Lá você será recebido pelas meninas do camarote único, tá bom? Maravilha, hein? Maravilha. Você chega nelas e fala assim, ó, tá aqui o meu RG, ganhei a vaga na torcida do Estádio 97. Tá falado, então. Pessoal, obrigado aí. Falou, pera. Tudo, tá? Abraço pra vocês aí, um bom trabalho e muito sucesso. Mais ainda, vocês merecem. Obrigado. Valeu, velhinho. Vamos lá, mensagens através do WhatsApp. Primeiro, rapaziada do Estádio 97, que é o Marcos Bozo, Sorocaba, freguesia do Ódio, São Paulo, na área. Aí, Dodô, deixa esses antes ficar secando nós aí. Falta só 2 pontos pra nós não cair, certo? Vamos na bolinha de meia. E chupa os antes, senta e pedala, mano. 2 pontos avante pra não palestra. Cair? É, pra atingir aquela pontuação. A pontuação de corte lá. E fica garantido. Esse ano não vai ser menor? Não sei. Claro. Pode, tá tudo embolado, pode tudo embola. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Geralmente é o quê? 45? É. Pra ser campeão, 70 aí? O ano passado foi quanto? 43, 44? Não sei. Ah, não lembro. Ano passado? É. O ano passado acho que foi até um pouco menos. Não, mano. Acho que foi 43, mano. O ano passado acho que foi. Oh. O ano passado acho que consegui escapar com menos com essa quantia. O Vasco caiu com quanto? Não lembro também. Mas teve um ano aí que a nota de corte acho que foi 40, 41. Palmeiras, 40 em 2014. Então, enfim, mas a nota de corte mesmo aí na média costuma ser 44, 45 pontos. Por isso que o São Paulo tem que ganhar quarta-feira de qualquer jeito, porque dependendo do que acontecer nas próximas duas rodadas, daqui duas rodadas só vai botar perto da zona de rebaixamento. Perto da zona de rebaixamento. Estádio 97, viu, trazendo mais mensagens aqui através do nosso WhatsApp. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Também de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Fala, rapaziada. Bruno Colavit, São Bernardo do Campo. Colavit? O senhor Peppa Pig aí é o mais incoerente do rádio. Porque eu já cansei de ouvir ele dizendo aí, quando o jogador tá vendido ou quando não quer mais, que é melhor ir logo, vai logo. E agora ele tem um vendido no time dele que tá jogando e o técnico que já não quer ficar. Por que que ele não fala, vai logo, vai logo? Abraço, vai Corinthians, mano! Quem é o senhor Peppa Pig que eu não sei? Vai Corinthians. Peppa Pig. Não sei com quem ele falou e ele deve estar enganado. Ah, eu tô, puta, tô, nossa, vou dormir. E você, ouvinte do Estádio 97? Com a declaração de um corintiano. Quem seria a Peppa Pig do Estádio 97? Estou preocupado pra caramba. Eu falo o que eu quero. Mesmo. Presta atenção, ô cidadãozinho que tá ouvindo o programa, esse mané aí. Eu falo o que eu quero aqui. O dia que eu não puder falar, eu não faço mais o programa, tá bom? E o dia que você tiver uma rádio pra você falar, você fala o que você quiser. Vai, maltrato o cara. O cara tá brincando com você. Eu tô brincando com ele também. Mas você não percebeu. Eu estou brincando com ele. Ele não posso falar do putinho aí. Você tá falando? Você falou que não sabe com quem ele tá falando. Mas se você tá falando que sou eu, ela pôs o hino, falou de mim. Mas você falou do putinho, mano. Se for comigo, pronto. E eu tô brincando, não tô falando sério. Tô brincando. O Domênico estava brincando? Ah, não sei. Pergunta pra ele, pô. Não, perguntei pra você. Seu filho. Ó, RG, que mureteiro, mano. Fala que não, RG. Tirou da reta. Vou saber se ele tá brincando. Ele ficou todo putinho, não tava brincando, não. Foi isso que ele pensa mesmo. É. Boa noite, galera. Fábio Corintiano, Bairro do Limão. E aí, Dodô? Tudo só é medo de jogar com São Paulo? Desespero pra trazer o menino do lado de Manaus pra mim pra cá. Menos de 24 horas. Cadê o melhor elenco do Brasil? Cadê o elenco planejado, tudo isso, aquilo? Por que não usa elenco? Oh. Calma, calma. Não, não, puta, nem ouvi o que ele falou. Tô procurando um negócio do Brasileiro. Você não ouviu? Bicho. Então põe de novo, põe de novo. Quero que se dane o que ele falou. Quero dizer isso. Ano passado. Não. Vocês querem informação? Não, pera, ele te ouvi. Não, pera aí. Pera, você precisa ouvir. Pera, eu vou tomar café se colocar. Boa noite, galera. Fábio Corintiano, Bairro do Limão. E aí, Dodô? Tudo só é medo de jogar com São Paulo? Desespero pra trazer o menino do lado de Manaus pra mim pra cá. Menos de 24 horas. Cadê o melhor elenco do Brasil? Cadê o elenco planejado, tudo isso, aquilo? Por que nos elencos? É, eu vou tomar café, não quero falar. Tá vendo? Porra, velhinho. Mas o ouvinte que mandou o corintiano aí do bairro do irmão tem razão, mas é pra quem correndo atrás do cara, etc e tal, tem né? Elenco. Tem elenco. Ué, mas o moleque é diferente, né? É diferente. Tem três orelhas. Não, o moleque é diferente. Tem uma cauda. Pro futebol brasileiro aí, que é um marasmo, velho, tá cheio de perneta, tá cheio de caneludo, é um moleque que ficou um mês e meio praticamente sem jogar e ainda é o líder da artilharia. O absurdo, não é... O absurdo, gente, é o cara jogar na terça, o absurdo é ter o jogo na quarta. Sim, com certeza. Isso é um absurdo. Você tem um jogo decisivo, de dois times que estão brigando pelo título. O jogo na terça é data FIFA. E quarta não era pra ter jogo. E os caras ficaram duas semanas sem jogar bola. É simples isso. Só que ninguém vai lá na CBF, ninguém reclama. Não, é mais barato botar um jato pra trazer o cara. Tá errado. O jogo não, tinha, não podia ter jogo na quarta-feira. E descumprir, né? Um quando não é data FIFA. Não pode jogar. Quando, antes, quando não é data FIFA, reclama. Aí quando é data FIFA, ninguém fala nada, eu não entendo isso. Então, mas os dirigentes que têm medo. Vê se o Barcelona tem jogo um dia depois de uma eliminatória de Copa do Mundo que a seleção da Espanha vai jogar. Imagina. Muito bem, você tá aí ouvindo o Estádio 97, continue mandando suas mensagens através do nosso WhatsApp. O número é o 94-353-0150. Agora vamos falar de HDI Seguros, RG número 2. Bora! Você tá no teu carro, tá estacionado, né? Sim. Quantas vezes, né? Aliás, é uma praxe. Quantas vezes você não tá no seu carro e parado? Sim. É parado no farol. Fila dupla. É. É a maldita fila dupla. Sempre, né? Os carinha que fica teclando, dirigindo e teclando. Caçando Pokémon. Fala, é um parênteses, viu, mano? Um amigo nosso, conhecido como M. Arcio Rivelino, ele foi brincar de fazer fila dupla em Miami. Ah, rodou. Nossa, velho. Incharam. histórias de Márcio Rivelino lá em Miami. Aí, beleza, ele largou brasileiro, carro, brasileiro. Fila dupla e tal, largou, foi na janela do outro carro lá, bateu um papo com as moçoeiras, mas quando ele era criança, adolescente, aliás. Adolescente. Jovem, adolescente, bancado pro senhor Rivo. Foi lá trocar uma ideia na janela do outro carro. Aí chegou o carro. Porque nos Estados Imagina Unidos, ele, gago falando inglês. Nos Estados Unidos, você piscou, aparece um carro de polícia. Impressionante. Aí o cara já parou atrás e aquele é só dá aquela. Ele disse que ele chegou e falou assim: só um minuto. E voltou a conversar na janela do outro carro. É um brincalhão, né? Eu tive uma dessa lá com o seu Fran. O Fran, a gente tava em Orlando, todo mundo no carro, os moleques, as famílias, tudo. E o Fran querendo fazer as brincadeirinhas dele em Orlando, com o carro. Você tá brincando? Não. E brincando, e passa aqui, vai lá, e zoando. Mas deu dois minutos. Gosta. Aí ele foi falar o negócio, a mulher falou, shut up! Não tem conversa. Mas deu um grito, falou, cala a boca! Não perguntei nada, né? Cala a boca! São aquelas moças meio... Fortinha, né? É isso mesmo. Era sorte que ele levou um choque. Era bem fortinha. Fortinha. Mandou um xarap! Aí ele ficou quietinho, abaixou a cabeça. Nossa, o Fran. Pagou multa na hora, né? Ele paga multa na hora, né? Detalhe, deita no chão, mão nas costas, algema, jogaram ele numa cadeia, só foram achar 18 horas depois, quem foi lá pagar a fiança foi o nosso amigo Daniel Abravanel, que foi lá pagar a fiança dele. Caraca, lá é. Então sobrinho do Silvio, Daniel foi lá pagar a fiança. Vai tirar uma de brasileiro aí, ó. Como assim? Dá só um tempinho, meu. Mas às vezes você encontra esse tipo de gente aí parada na rua. Ou você é o tipo do cara que às vezes tem que ficar parado no estacionamento, tá parado no farol, mas quando você menos espera, vem o desatento. Aqueles que estão lá mandando mensagem via WhatsApp. Caçando Pokémon. Que nem o Motinha. Motinha todo farol caça um Pokémon. É. É, antes de parar, já tá lá. Mas tu... se você olhar pra trás e você... dá uma olhadinha. Olha que tá descendo. Olha. Veja quem bateu no seu carro. Vixe, olha o perfume. Ó. Porra, minha... um par de perna, hein, velho? Ó. Ivete Sangalo. Ivetinha. Vixe. Se for a Ivete que bateu no seu carro... Bata de Ivete, novo, fica tranquilo, porque a Ivete tem seguro da HDI. Aí é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Olha, eu ia pedir notícias aí do Corinthians, mas aí o Mota sai do estúdio. Tem problema não, vamos falar aí, ó. Vamos lá, mano. Ô, Sombra, existe a possibilidade aí do Corinthians aí trazer o Eduardo Batista pro ano que vem pra ser técnico do Coringão. É, o Corinthians já tentou em algumas oportunidades, inclusive agora na saída do Tite também. O Corinthians tentou ir atrás recusado, do cara. Ele teria recusado, o Eduardo Batista, que está na Ponte Preta, ele teria recusado, porque ele disse que gostaria de cumprir o contrato dele com a Ponte. E é um sonho que a diretoria faz um do trabalho Corinthians, legal na Ponte, hein? É um sonho que a diretoria do Corinthians ainda não abdicou, não. É, não sei se no término do Campeonato Brasileiro a diretoria do Corinthians vai estar de fato satisfeita com o trabalho do Cristóvão. Então o pessoal já meio que está se calçando aí com uma possível saída dele. É, e pro ano que vem, Sombra, na boa, por mais que o Eduardo esteja fazendo bom trabalho na Ponte Preta, mas eu ainda traria um cara mais, sabe, broca. Eu traria um Luxemburgo. Não. Eu acho que time grande, Domênico, tem ainda que ter um treinador impactante. Mano. Ah, eu acho, cara. É, diante da realidade, por exemplo, o Mano Menezes, ele não vai assinar um contrato com o Corinthians porque teve aquela rusga lá. Na época que o Roberto tava dividindo a administração ali junto com o Mário Gobi, com o Duílio. Era um trio ali, pra falar a verdade, era um quarteto, porque o Edu fazia parte disso também. Era o Roberto, o Duílio, o Edu e o Mário Gobi. Aí o Tite tava mal e tudo mais, o Mário Gobi chegou e impôs o nome do Mano Menezes, falou, vou trazer o treinador. Os caras, não, vamos sentar e conversar, igual todas as decisões que a gente toma aqui. Aí o Mário Gobi falou, eu sou o presidente do clube, vou trazer o Mano Menezes. Houve um racha da diretoria do Corinthians. Então o Mano Menezes passou a ser persona não grata dentro do Parque São Jorge, com a administração atual do Roberto. Inclusive, ele, quando questionado a respeito da possibilidade de trazer o Mano Menezes nessa saída do Tite, ele negou veementemente e em público. Ele foi um cara enfático, deu declarações pesadas ali, falando aí com convicção. Ele foi veemente. Então, o Mano Menezes está descartado. Diante da possibilidade do Abelão, que é um cara aí que as pessoas às vezes cogitam também, em 2007, quando o Corinthians caiu, houve um jogo lá do Inter contra o Goiás. E aconteceram algumas coisas naquela partida aí que não deixaram muitas pessoas dentro do Parque São Jorge satisfeitas com a postura de alguns jogadores do Inter e do próprio Abelão. E isso fez com que ele queimasse seu filme dentro do Parque São Jorge. O Abelão também é um nome que eu acho pouco provável pro ano que vem. Pra trazer o Eduardo Batista, que é um cara que tá fazendo um bom trabalho na Ponte Preta, eu acho que é trazer, sabe, um técnico que não é aquele cara consagrado, é complicado. Você traz o Eduardo Batista, por exemplo, numa Ponte Preta, é um cara que já chega com know-how, ele chega lá e fala, ó, sou Eduardo Batista, já dirigiu o time tal, tal, tal. Chega no Corinthians, o peso é outro. Cheio de cobrão. Jogador mais tarimbado que o outro. Mas quem são os grandes cobrões do Corinthians? Mas é que tá, Sombra. Hoje? Hoje, mesmo que você não tenha um Rivelino, um Sócrates, um Marcelinho Carioca dentro do clube, véi, esses caras se acham pra cacete. Os caras se acham pra cacete. Fala, já joguei ali, já joguei aqui, já ganhei tanto por mês. Os caras pensam assim, velho. O cara mais meia boca ali, mano, você vai conversar meia hora com o cara, você vê que o maluco é mó perna. Você prefere Vanderlei e você, Benja? Eu prefiro o Luxemburgo. O Pô fechou, velho. O Pô fechou, vem pra dar um jeito. Ah, eu sempre gostei do Luxa, mas hoje não. Entre Luxa e Eduardo Batista. Ah, eu... O que eu teria trazido era o Mano Menezes. Agora não dá mais, mas eu não... Ah, eu... E ele tá resolvendo o problema do Cruzeiro, talvez, né? Eu talvez né? Tentaria Mano Menezes não vem. Um Roger do Grêmio... Mas eu não traria. Trazer o Roger, né? Melhor trazer Abelão, esse Eduardo Batista. O Abelão tem uma rejeição lá muito grande. Hein, Benjamin? Hã? Não, pra trazer o Roger, né? Melhor trazer o Eduardo Batista? Pode ser, mas eu ainda tentaria o Roger. Eu tentaria o Roger, talvez. E moiou, né? O naming right lá, né? De novo? É pior pra empresa. Moiou o quê? Pior pra empresa. Esse naming right já nasceu moiado. Por favor, velho. Tá louco. Naming rights parece que já nasceu moiado. Aonde? A empresa precisa muito mais. Nossa, estampar o nome na fachada do estádio do que o seu dinheiro. E hoje, e o mais engraçado, rights, quando tá em crise, toda hora aparece, né? No princípio, na ideia do planejamento, o naming rights era para ajudar a pagar o estádio. É. Hoje o naming rights mal dá para pagar os juros. Por isso que eu acho que serão dias difíceis. Quantas prestações, mano, daria para pagar o name? Mas pra falar a verdade, Motinha, estavam falando aí no prazo aí de... Estavam falando aí 400 milhões em 10 anos, velho. Dá 40 milhões por ano, cara. 40 milhões por ano é praticamente o Corinthians recebe de patrocínio Master na camisa, velho. Na parte da frente. Mas você botar isso dentro de um B600... É que você faz uma conta de um mundo perfeito. É, não existe. Que, por exemplo, olha, ganho 40 milhões, 40 vão pro caixa. Tem dívida, tem os passivos, tem um monte de coisa. Não, mas você não tá entendendo, você não tá entendendo, Benja. É, 40 milhões dentro dessa conta de um bi não vai ajudar em nada. Anualmente falando, cara. É, 400 milhões. O Corinthians ele não vai receber essa grana à vista. Essa grana é diluída no período de 10 anos, volto a falar. Por isso que eu acho que é praticamente impossível pagar o estádio. É difícil, é uma conta que quando você vê, é difícil fechar. Não vai bater. E se o Corinthians não pegar a vaga pra Libertadores, você imagina o primeiro semestre do ano que vem. Ué, mas devolve, velho. É, quando você compra um carro, não aguenta pagar, você não devolve? Quando você compra um apartamento e não aguenta pagar, você não devolve? Para. Tem um negócio chamado de extrato, velho. Você pega aí, você perde, sei lá, 30%, 40% do valor que você já pagou, pega de volta aquele restante aí, os 60%, e fala, fica com a bucha. 30% de um bi, 600, é dinheiro, hein, velho? Então, mas tudo bem, é melhor perder... 30% de 5 mil reais, não. Mas não, mas o Corinthians ele não vai pagar um bi, 600, se eu não sei. O Corinthians ele vai pedir o distrato em cima do valor que já foi pago. E quem teve depondo agora, nada a ver com o estádio, mas pertence também ao mundo dos estádios. Futebol, né? Foi o Walter Torre, né? Depondo na Polícia Federal. Teve uma operação, né, hoje. Operação da PF. PF não é prato feito, Mota. Primeira sei, pergunta, você viu qual foi? O quê? Você é louco, mano. Aquele estádio ali inunda, uma região ali não é boa, você investiu uma caminhada. Quem falou isso, você tá maluco? É verdade, depoimento lá, tá lá. Pega aí, ó. Pega aí o depoimento na íntegra aí, ó. Você tá querendo perguntar. Isso é uma dor de cotovelo. Você sabe que lá é melhor que o que lá embaixo, mano. Para. Mano. Ó, todo mundo conhece o estádio Rato com colete quando tem enchente ali. Não tem mais enchente lá. Lá não tem mais enchente. Acho que tem. Não tem. O Bourbon deu um jeito. Aquele rato com colete, mano. Aqueles coletinhos salva a vida. Legal é o equilíbrio do comentário, né? Uma hora devolve, outra hora o estádio do outro é pior. O outro que é ruim. É uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Eu sei, eu tô vendo. Estádio 97 tem oferecimento de HDI. Estacionamento, mano. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Doidinho. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Vamos lá, com o momento sem parar? Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Cachorro. Ou. Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. É Luiz. Ô Luiz, tudo bom? Tudo jóia? Quem fala, Domênico? Ele. Domênico. Oi, Domênico, aqui é o Luiz. Ô, Luizão. É nóis. É Luiz do quê? Luiz Cláudio da Silva. E só isso ou tem mais alguma coisa? Não, é só esse. Tá certo. Quantos anos você tem, velho? Eu tenho 49. RG 4.9. Já tem aí pro... O quê? Teu time aí, já sabe quem vai ser o Luiz do jogo? Ah, sensacional! O que eu falei? Mas é sensacional. Deixa eu ver quem disse, eu muito bom. E qual que é o bairro que você mora, o Luiz? Moro no Butantã. Butantã. Ah, é nóis, eu morei no Jardim Bonfiglioli, aí perto. Tô aqui do lado. Do lado. E aí, velhinho, você é da mesma opinião que o Mano? Coloca o menino pra jogar? Joga amanhã e joga na quarta no clássico? Olha, é complicado, porque tá correndo pra caramba o garoto, né? E aí colocar ele pra correr na quarta, acho que a gente tem um elenco que dá pra brigar com o São Paulo, assim. E deixava outro? Ele no banco e jogava no segundo tempo. Segundo tempo? Domênico, eu sou o Cuca, ainda mando WhatsApp pro moleque e fala assim, ó. Pra bacana, entre um clube e uma seleção, quem é que te paga o salário mensalmente? Quem é que te remunera? A tua carteira tá com inscrição ali de registro aonde? Então o negócio é o seguinte, ele tem que correr mais pelo clube do que pela seleção. Mas a discussão não é essa, a discussão é que não poderia ter jogo na quarta se tem um jogo de eliminatórias na terça. Benjamin, tem muitas coisas na vida que não são ideais, velho, e a gente convive com elas, velho. É fazer o quê? Não, mas isso aqui, gente, é o óbvio do óbvio, em nenhum lugar do mundo a seleção aqui, joga. Então esse aqui seria o mundo ideal. E no dia seguinte... Mas não é. Não é o mundo ideal, não. Nossa vida é vida de cão, Benjamin. Não é mundo ideal, não. Isso é o mundo básico do futebol. Mas que tá, Benjamin, Itália, o mundo não é perfeito, velho. A Itália jogou hoje, inclusive ganhou de Israel 3-1. Vai jogar, amanhã tem campeonato italiano? Amanhã tem jogo decisivo? E por que essa caceta desse jogo também não foi no domingo, velho? É isso que eu tô questionando. Ficar discutindo se o Gabriel vai jogar ou não vai, é discutir, tirar o foco do problema. E as 72 horas que tem que obedecer, que tem que cumprir? Não, são 48 horas. Ou 48, não importa, cadê? Não, mas quer dizer, vai, RG, vai pro saco. Tem um negócio chamado sacrifício, velho. Tem coisas na vida que você precisa fazer um sacrifício. É como se fosse um plantão. Ah, é um plantão, Domênico Gato, na vida do policial. O cara às vezes não tá esperando, apareceu lá um flagrante na última hora. O cara já tá meia hora pra ir embora. Apareceu um flagrante, o cara tem que fazer. Vai ficar lá mais sei lá quanto tempo dentro da delegacia, velho. Isso chama-se sacrifício. Pela profissão você tem que fazer. O cara não joga bola? E não foi isso que ele escolheu pra vida dele? Velho, faça o sacrifício. Não vai morrer, mano. Não vai morrer. E aí, cara, e diante do São Paulo, você acha que vai ter dificuldade? Como é que você acha que vai ser esse jogo aí? É sempre complicado, né? Clássico, né? Clássico é aquela coisa, né? Sempre clássico, um levanta o outro quando tá na pior. É sempre assim, né? É sempre assim, é. Pior que não é só entre Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e São Paulo, né? Não, é... Santos e Palmeiras tá dando muita confusão também, né? E geralmente tá dando bastante... decisões também, né, RG? Palmeiras e Santos tá decidindo. Ultimamente, sim. Nos últimos dois anos aí, vem decidindo alguns campeonatos, algumas semifinais e tal. E amanhã você acha que, se, vamos supor que não jogue o Gabriel, você colocaria quem lá? Dois meias? Colocaria três atacantes? Um amanhã, meia? Não, quarta-feira, Dudu. Ah, não, desculpa, é quarta-feira. Amanhã, sim. Eu manteria a base, que o mesmo time que jogou na semana passada, que ele não jogou quando ele não jogou, também tava fora, que ele jogou na Olimpíada, eu manteria a mesma equipe. Mesma equipe. Que é o Rafael Marques que tá jogando? Rafael, o Rafael jogou. Rafael. Não, não. Se tiver o Rafael, eu colocaria o Eric, né? Ah, você colocaria o Eric. Eric. É. Mas é. Parece que o último jogo, puta, que faz tempo que jogou. É, não, não, mas foi o Dudu. Jogo, ele jogou pra, foi o Dudu, Copa Eric. Jogou meio esclado, né? E o Rafael. Dudu, Eric. E Rafael, foi o que jogaram. E o Moisés no meio. Aí depois Moisés, ele substituiu. Meio, entraria com Moisés, Tietchan, né, entraria com... Ah, agora, engraçado como o Tietchan se encaixou bem nesse time do Palmeiras, né, cara? Brincadeira, né? Não é verdade? Pô, o cara incrível, veio, cara. Mostrou pra que veio, né? Caramba, aquele jogador que não sentiu o peso da camisa. Quem veio caiu time... um pouco foi o Dudu, não que foi? Não, o Dudu tava jogando muito bem hoje. O Dudu, não, tem uns altos e baixos. É perto que eles esperavam dele, que falava tanto. Não, ele tá jogando bem, tá jogando bem. Não, o quê? Jogando pouco, o quê? Pergunta pro ouvinte, você vai ver o que ele vai falar. Jogou muito no último jogo, Dudu, também. Vem jogando bem, né? Vem jogando bem. E alguns jogadores... O Moisés, por exemplo, é um jogador que tava na reserva até pouco tempo. A gente não esperava tanto do Moisés, né? Algumas pessoas falam, é bom jogador. E quando teve a oportunidade, realmente aquele jogador que mudou o meio de campo do Palmeiras, né? Ele com o Tietchan ali, tá fazendo um meio de campo muito bom. Bem, é isso, Luiz? Bom. Então tá bom, ó, Luiz. Você quer mandar abraço pra alguém aí, meu velho? Que tamo aí. Quero mandar pra minha família, pra minha esposa especial, né? E queria ver se eu posso ir na... Como é que é, então? Como é que fala? Como é que fala? Tem uma senha. Eu quero ir na torcida Estádio 97. Muito bem. Parabéns. Boa, velho. Você tem que estar 15 pras 8, a partir de 15 pras 8. Olha só. Você pegou a última vaga, hein? Ô, louco, peguei a última vaga? Última vaga, velho. Acabou. Sortudo, então. Isso aí dá zica, mano. Foi legal. Dá zica, porque você vai levar essa última vaga aí. Estatística do programa diz que quando a última vaga sai na segunda-feira... Geralmente isso, você não tem nada dessa estatística. Onde vocês estão criando isso aí? Vocês estão com medo mesmo, hein? Pô. Os caras estão com medo de nós, ô, velho. Não, você que tá com medo da nossa estatística. Eu não, não tô com medo nenhuma. Nem menor medo. Então, aí, falou, tem que jogar, o Gabriel Jesus tem que jogar. Você não ia. Não, velho. Eu tô perguntando se você vai jogar ou não, só perguntando. Se ele jogar, vai ser uma atração pro jogo, né? É, pode ser uma certeza. Tragédia também. Mas no jogo da seleção amanhã, você vai assistir o jogo e torcer pra ele não se machucar? Claro. Não, seleção é um atraso. Toda seleção também, meu, é verdade. O cara volta de lá com a cabeça virada. E o São Paulino, né? O cara volta com a cabeça virada, velho. Os adversários sempre torcem contra, né? Não, machucar. Mas é verdade, velho. Quantos jogadores já foram pra lá, você fala que volta, nossa, né? Pelo amor de Deus, você fala, meu, o que aconteceu com o cara? Que jogador é esse? Esse jogador que foi pra seleção? Puta, é mas o Gabriel... O São Paulo mesmo teve vários que você falava... O Gabriel, pelo menos veio, voltou bem, né? Voltou da Olimpíada, ganhou a medalha e voltou bem. Não, mas não era a seleção principal. É, não, principal que principal, contamina, né? Dudu. É porque tem os coleguinhas mais ricos. Né? Os caras começam a mostrar os carros. Os colegas mais ricos. Fala, meu, puta, você vai ter que ficar lá até o final do ano, né? Velho. É. Mas eu acho que ele mostrou ser meio humilde, sabia? Velho, depois de um tempo. Vai na do acaba, não vai na dos caras, velho. Depois de um tempo isso acaba. Todos eles eram humildes. Como quer tumultuar, velho? Deixa os caras. Até o Neymar era humilde. Vou te falar uma coisa, bicho. O RG, quando entrou no programa, era uma humildade. Ah, eu não sou mais? Bicho, depois do 10º autógrafo, cara, eu vou te falar um negócio. Foto. Você acredita nisso, Luiz? Eu vou te contar uma coisa, velho. Você acredita? Ah, tá vendo? A gente fica lá embaixo e fica querendo tirar foto. Você acredita nisso? Tá bom, velho. Metrô, ele quer o vagão só pra ele. Como é que eu faço aí pra... Como é que ele faz, Sombra? Rua? Vem aqui em casa, velho. Você tem que estar lá na rua Padre Antônio Tomás. Vem aqui em casa. 72. Marca aí. Antônio Tomás. 72. Lá você vai encontrar o portão C1. Aí quando 72, você passa pelo portão C1. Isso. Pega o elevador, vai até o terceiro andar. Lá você será recebido pelas meninas do camarote único. Importante, tá, tem que sair do elevador, hein? Sair, velho, do elevador é fundamental. Tá. Qual que é o horário? A partir das 15 para as 8. Tá, ok. Ok. Boa, velhinho. Oh. Valeu, obrigado. Valeu, hein? Valeu. Ah. Pera. Oi, gente! Futebol é aqui no Estádio 97. Ô, Eli! É o Eli de verdade, isso aí. Não é o Rude imitando, não. Não é nem o Domênico, não. Grande. Vamos lá. Ali. Segundo ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É por ser a VIP do seu carro. Então, He-Man, tornamos a nos encontrar. Nada de ser. Alô! Alô! E fala! É o Bruno! Ô Bruno, tudo bem, meu? Beleza? Beleza, Bruno do quê? Pereira Macedo. Hã? Bruno Pereira? Macedo. Macedo. Macedo. Isso tá ruim a ligação, hein? Nossa. Quantos anos você tem, Bruno? 22. Acho que é 22. Dois patinhos na lagoa, hein? É, ele poderia ter. Ligado mais cedo, talvez não tivesse, entendeu? Sensacional! Não tivesse dado esse problema aí. Aí sim, é lógico. Evidente. Evidente. E qual que é o bairro que você mora, velho? Jordanópolis. Olha. É uma cidade também? Quem tem Jordanópolis? Não, é isso. É não isso é que o modo. É. Município tem de Jordanópolis. Não, não tem, é o que, isso. Que tem? Tem, que sim, tem município. Tem uma cidade chamada Jordanópolis. Ah. E tem um bairro que fica em São Bernardo do Campo. É, o bairro é São Bernardo do Campo. Ah, então, eu acertei, ué. Ah, e é onde você mora? Pra variar, eu acertei. É, onde eu moro, Então, você acertou. Então tá tudo certo. E o time, brother? Paulista. Quem? Qual? São Paulo. Tricolor. Ah, é que saiu só tri-paulista. É, tri. Tri-mundial, né? Amigão, você tá acompanhando aí as contratações do São Paulo? As possíveis contratações, né? Jean Carlos, que tá jogando no Vila Nova. Robson. O Robson, centroavante. Atacante do Paraná Clube. Robson. Acho que aquela contratação do Marquinhos, aquele Marquinhos, ex-Vitória, Inter, lá, Palmeiras, deu uma melada. Como que você vê essas contratações? Ah, tenho acompanhado, né? Mas os jogadores mesmo ainda não vi jogar, né? É, ninguém viu, né? Nós, ninguém viu, acompanha a Série A. Olha, o Jean Carlos eu vi, mas nem sabia quem ele era, porque ele jogou pelo São Bernardo aqui, contra o São Paulo. Então, mas falar, você amigo, lembra? Não, mas ele sabe quem é. Porque ele é de Jordanópolis, ele acompanhou o São Bernardo, ele pode te falar. É verdade. Fala aí, Pereirão. Não acompanha o São Bernardo, eu fui um jogo na vida do São Bernardo. Ele não foi nada, meu filho. Tá louco, ele só torce pro São Paulo, Tom. É que tem gente que torce pro evidente. Ô, Bruno. Evidente. Talvez o maior receio de todo torcedor e também da direção do São Paulo, embora eles não digam, seja a chance de entrar na zona de rebaixamento em breve. Não, quanto a isso é tranquilo, vamos se reabilitar em cima da portada essa semana. Nada como um torcedor otimista, sim, né? Você viu? É, rapaz. Vamos passar o carro em cima do Palmeiras. Você sabe que a gente às vezes já fica numa fase que você começa a olhar a tabela, né, cara? É, então difícil. Tô vendo aqui, olha. O Inter recebe o Santos. O Santos não vai fazer papelão, né, velho? Não pode, tá. Não chega, né? Pô, pelo amor de Deus, hein? Já perdeu muito, né? O Corinthians recebe o Sport. O Corinthians não costuma dar milho em casa. O Curitiba recebe o Grêmio. Esse é um jogo complicado. É um triplo aqui. É. É? O Flamengo, bom, a Ponte, nem adianta pensar em Ponte, porque a Ponte tá lá em cima, tá muito longe de nós. O Galo recebe o Vitória. Tudo isso é jogo de interesse de São Paulo. Sim. Então. O Galo recebe o Vitória. Se Deus quiser, o Galo vai fazer o papel dele. O Figueirense... Vai dar tudo certo essa semana, vai ser... Não, o Galo tropeça, para. O Galo? É. Não, o Galo tá tropeça legal. Também. É legal tropeçar. O Figueirense recebe o Atlético Paranaense. Também é jogo difícil, é triplo aqui, viu? Curitiba pega o Grêmio, que tá pelas tabelas. Sim, nós aí já falamos. Deixa eu ver aqui. O Botafogo tem clássico com o Fluminense. Ah, mas o Botafogo já passou, São Paulo. Não interessa, já passou, mas não quero que largue, que desgrude. Tá louco? Tá louco? Para. Para com isso. E o Santa Cruz recebe o Chapecoense. O Santa Cruz, é lógico, mas nesse caso aqui... Embora o Santa Cruz esteja atrás de São Paulo, o Chapecoense à frente, eu não vejo tão com maus olhos aqui até a vitória do Santa Cruz, porque o Chapecoense tem 30 e o São Paulo tem 28. Aí pararia, então, né? Também não desgruda, né? Mantém ali no bolo, é. Tá, cê tá... que... Mas você avisou o São Paulo? Que o São Paulo... Porque, pô, você tá avisando todo mundo e o São Paulo. Ah, velho, mas eu venho avisando faz tempo, viu? Olha, eu já avisei antes do Botafogo, antes do jogo do Curitiba. Puta, RG, os caras não estão nem aí. Só avisar o São Paulo, pô. Os dois últimos jogos eram pro São Paulo ganhar, velho. Diga, Bruno. Quanto a isso, fica tranquilo, o time grande não cai. Ó, então você deu uma pedrada no teu time mesmo, velho. Vocês caíram no Paulista, que é pior ainda. Caíram sim, maluco. Inventar história. Olha, chora na cama que é lugar quente, velho. Então, ó, manda um e-mail lá pra... Chora mais. Só e pede a informação aí, ô tonto. Ô, Bruno, quando a informação é errônea, a gente ignora. É. Errônea não, aqui não tem argumento mesmo. Pergunta pro Tele, onde ele estiver. Fala aí, Tele. Caiu ou não caiu? Não sei quem colocou aqui no grupo, o Tele falando, hein? No nosso grupo. Então, uma pena que o Tele, naquela altura, ele não tivesse a informação necessária. Com quantos pontos caíram ano passado? Que desrespeito, hein? Vem aqui, ó. Peraí. Caguei. Eu tava com essa informação aqui, eu ia passar. Quer ver? Ó, Sombra. Desrespeito com o Tele, cara. O ano passado, tô com a tabela aqui, ó. Quem caiu foi... Havaí com 42. O Figueirense com 43. Eu falei que a nota foi menor. Tá vendo? É, mas isso aí não adianta ficar pensando nessa matemática. O Vasco caiu 41. Aí, 43. Ganha dois jogos. 43 sai, escapou. O problema é ganhar dois jogos. Que dois jogos? Falou? O problema é ganhar dois jogos. O próximo jogo sai dessa situação. O problema é ganhar dois jogos, né? Não, o São Paulo vai a 91. Tá, é 34. E quando você vai pra oitavo? Não, e pra ganhar? É. Não ganhou do Botafogo aqui. Não ganhou do Curitiba. Que deveria ter ganhado. Não, se ganhar, Motinha, legal agora. Legal. Tem que ganhar. Legal, só que tem que ganhar. Fala assim, se ganhar dois jogos, sai. Né? Ok, legal. Eu tô tentando ser positivo, caramba. Vocês não deixam, velho. Eu tô tentando ser positivo. Ah, o Internacional tá falando a mesma coisa. Olha, o Internacional tá 16 jogos falando. É só ganhar dois. Porra, os caras conseguiram, velho. Cara, os caras tão patinando 16 ali jogos, né, que não ganha? Não, eles ganharam agora do... Quem? Copa do Brasil. Copa do Brasil, sim. Brasileiro, não. Campeonato Brasileiro é um drama. Tanto é que o paraquedas tá fechado. Onde os caras foram parar, pô? E vou te falar, hein, olha. O Inter recebe o Santos... e depois visita o Atlético Paranaense. Nossa, olha o jogo. Não tem moleza. O São Paulo, depois do Palmeiras, recebe o Figueirense. Confronto de 6 pontos. Então, duas vitórias na certa. Olha aí. Ó, boa, que beleza. Ai, Motinha, você não tá sozinho, velho. Tá melhor do que eu, velho. Você não tá só, velho. Pois é. Deixa aí o seu palpite, então, pra São Paulo e Palmeiras e São Paulo. 2-0. Pra nós? Obrigado, velho. Nós, obrigado. São Paulo. 2-0. Ele falou, quem é o mandante? O mandante. Palmeiras, 2-0. Então tinha que falar 0-2. Aí sim, ele falou 2-0. 0-2. Tá certo, mano. Vai, RG. Tá certo. É, ué. 0-2, pô. Tá bom, 2-0 tá bom. Pra nós. Então, quando a gente precisa dele, velho. É um brincalhão mesmo. Mas, ó, se o São Paulo ganhar, é macarronada pra todo mundo aqui. Pô. Ah, é, vale a pena. É. Ô, Bruno, uma... Hã? Eu faço. Você faz? Não, não, eu pensei em comprar mesmo, desculpa. Que isso? Nossa! Você é, velho. Você tá louco. Minha comida. Ah. Comprar. Tudo por uma patada, né, velho? Como assim? Caramba. Sempre gostou da sua comida? Eu explico isso aí, velho. Todo mundo aqui gostou da minha comida. O mano falou que minha pistola era o melhor. Quem gostou da sua comida? Pistola foi o mano. Gostou da minha pistola. Meu camarão pistola, mano, falou que comeu nada igual. Que negócio é esse? Todo mundo gostou da sua comida. Mas o Domênico não comeu porque ele falou assim, em casa de gay eu não vou. Não, que isso, tá louco? Lembra? Não, jamais falaria isso, tá louco. Mas você pensou, então. Não, quem pensou? Você tá pensou isso. Não, o moto é brother, é parceiro. Eu vou trazer uma macarronada. Você já foi na casa de um gay, ou, Domênico? Não, nunca fui, porque eu não... Ah, tá vendo? Tô falando. Não, mas nunca fui, ué. Tô falando. Você já foi? Claro. Aonde? Na do Mota. Ele foi na sua casa, Motinha? Eu fui, já foi? Mano, foi. É, mas nunca fui convidado. Eu fui. Eu nunca fui convidado. Fui convidado, Motinha? Foi. Eu não foi. Lembro, né? Foi. Ah, não fui convidado, foi. Não. Nesse, foi sim. Nesse dia camarão, foi. No jantar foi. Acho que você trabalhou. É que você não pôde ir. Eu não teria o menor problema. Qual o problema que tem? Não, é que você não pôde ir. Mas todos fomos convidados. Vocês são mal isqueirinhos. É, os caras são isqueiros. Até os amigos do Patrício Gay lá da praia, eu fui. É. Até lembro quando foi, se você quer saber. Quando foi? Embaçado foi, que lá aqueles caras querem jantar pelado, né, velho? Foi na semana de aniversário da Taizinha. Foi na semana de aniversário da Taizinha que nós somos. Aonde, mano, que neguinho que é? Ah, na casa da praia dos caras lá, mano. É? Capô, tá um calor, vamos tirar a sunga todo mundo. Você é louco? Não, deixa quieto. Aí, Matias, você é louco. Ê, Domênico! Eu? Nossa, velho. Aí o cara. Sabe o que eu tenho a ver com isso? O cara assim, ó. Vá a mandioca assim, ó. O cara abre a porta pelado. Ô, você é louco. Aí o cara passando, servindo a mandioca assim, ó. Põe a jeba no prato, você vai. Que nojento. Segue o jogo. Sem falatório. Bruno! Imagina a cena, Motinha. Um abraço pra você, boa noite. Ai, ai. Falou, tchau. Até mais, tchau. Vai pro inferno, vai te catar. Mané. Vamos lá, terceiro. Série B do Paulista. Terceiro ouvinte do Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Vamos lá, mais ouvintes. Ô, mãe. Meu Deus, alô! O cara sujo de bola. Opa, quem é? É o Elcio. Elcio, você gosta, Silvio? Eu gosto, Elcio. Você tá muito louco ultimamente, hein, Silvio? Eu gosto, Elcio. Tá chutando balde, hein, velho? Elcio do quê, velhinho? Elcio Ferretti. Ferretti. Fê ou Fê? Eu aqui nem acredito que eu consegui falar com você. Nem pô. Nós. É Fê ou é C? C, E-L-C-I-O. Tá bom, e quantos anos você tem? Eu tenho 34. 3.4 RG hoje. É legal. É legal, é 3.4, é bacana? Legal você tirar a Elcio do sutiã assim, devagarinho. Ah, aí sensacional. Ela vai ficar, aí ela vai ficar, entendeu? Gostou? O puxador é malandro, velho. Olha, sacana o puxador. É, e qual que é o bairro aí, velho? Tava, acordou. Eu moro no Jardim Paulista. Aí, Benjinho. É nóis, Jardim Paulista. Ah, nóis, é. Aqui. Ali tem. Aqui embaixo. Aqui é nóis, amigo. Você conhece ali, Oscar Freire. Tá bem. É. Tem várias casas. Lorena, aí. Tem várias lá. Muito rico. Você mora na Lorena. É muito rico. Se marcar, você é inquilino dele, hein? Cuidado, hein? Ô, velho, e aí, hein? Qual que é o time? Meu time é o primeiro campeão mundial, né? Reconhecido pela FIFA é o Corinthians, tem que falar assim, velho. É. Ué, depende. Primeiro é peixe, velho. Depende. Ah, primeiro é o Santos. 151, pô. Quê? O primeiro é nós, não tem conversa, não. É nós, não tem conversa. Tem conversa, é nós. Tá na história. Tá na história. Momento tá bom, na história, mano. Moleque. Tá na história. Não tem história nenhuma, não. Véio. Tá na história, velho. Como é isso? Como? Tá louco, tá maluco, vocês estão tudo maluco. Como diz o Domênico, eu vou tomar café, velho. Ô, Regia, que é isso? Você tá louco? Vou tomar café. Teu time tem história? O meu tem. É, então, pra meu, caramba. Nunca desrespeitei a história do seu time. Eu falei que eu vou tomar café, porra. Tomar café, tô de olho em você. Foi meio desrespeitoso. Foi meio desrespeitoso. Ele tá se vingando que você falou dele. Os caras têm inveja do time. Ah, deixa os caras. Inveja do quê? É, a história. Que o Santos a história manda. Você já foi pro Japão, ô tonto? Como é que é? O negócio, hein? Ele falou que o Santos não tem história. Ah, então agora que eu vou tomar café mesmo. Ô, velhinho! Opa! E aí, cara, esse negócio aí de... O que você acha do negócio do Gabriel Jesus? Vem, não vem? você colocaria pra jogar? O que você faria? Cara, eu deixaria ele no banco e colocaria ele pra jogar se precisasse. Eu tô achando que... Nos últimos 30 minutos, no máximo, porque é perigoso machucar o moleque pra continuidade do campeonato, né? Mano, eu tô achando isso também, viu? O quê? Acho que ele até vem, mas acho que ele não sai jogando. Eu tô achando, sei lá, um pressentimento. Também acho. Fica no banco e se precisar, mete o moleque. Ah, né? Eu acho que é mais fácil pra intimidar o adversário. Você já coloca o que você tem de melhor logo de cara, mano, pra tentar fazer o resultado. Ah, mano, mas o Palmeiras meteu 1-0, 2-0, Domênico. Aí você coloca, sei lá, qualquer outro lá. Põe qualquer moleque depois pra substituir. Você tem que entrar sempre com o que você tem de melhor, velho. Você não precisa criar uma situação adversa pra si. Você cria uma situação que te favoreça. Você vai lá e mete o Gabriel Jesus. O moleque em duas bolas pode decidir o jogo. Acabou, velho. Segundo tempo, você vê que o jogo tá decidido, ou que o moleque cansou, já fez o papel dele, mano. Você tira o cara. De repente também ele pode não jogar também o que se espera, né? A zaga do São Paulo vai estar cansada no segundo tempo. Então, mas... Não, mas, ô Motinho, o Gabriel Jesus... Não, mas zagueiro nem cansa tanto, velho. É, o São Paulo não vai jogar com tudo pra cima do Palmeiras. O São Paulo vai jogar por uma bola. O São Paulo vai jogar com um ferrolho danado lá. O empate pro São Paulo é bom resultado, velho. É. Não dá pra pensar que... O Ricardo, ele não é bobão, né? Então, velho, você acha que o São Paulo vai com tudo pra cima do Palmeiras ali pra tomar um saco? São Paulo não é trouxa, velho. Vai colocar o Maicon e o Lugano, então é uma zaga pesada. Se o Rodrigo Caio... Se o Rodrigo Caio estiver disponível, vai jogar o Rodrigo Caio. Acho que joga o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio volta, tá na seleção também, né? Não. Tá no São Paulo, tava se recuperando, tá pronto. Ele se machucou, ele não foi pra seleção. Quem foi o... Essa zaga aí... O Grêmio, como é que é o nome dele? Jeromel. Lugano e o Maicon. O Maicon é bom jogador, sempre gostei do Maicon, mas o Lugano hoje ele tá bem pesado, né, Sombra? Ah, claro. Se ele pegar o Gabriel na frente, velho, não pega não, hein? Mas no Morumbi não deu certo. Não deu porque o Palmeiras jogou muito mal, né? Ah, sim. Mas no Morumbi, o Lugano guardou o Gabriel no bolso. Sei lá, mas tem só o Gabriel, tem o Dudu, quem corre, tem o Eric, o menino Eric, tem uns caras lá que... Bom, sei lá, enfim, né? Futebol é uma coisa que a gente não consegue, se fosse tão fácil assim... Você viu quem vai ser o capitão da seleção? Quem Daniel ser, Alves. Ah, o Daniel? É. Não era o Neymar? É, o Tite tá fazendo rodízio. Não, o Neymar não quer mais. O Neymar já não quer. Então, jogou Miranda, agora vai ser o Daniel Alves. Vai fazer um rodízio de capitão. Daqui a pouco vai ser o Renato Augusto, enfim. Ah. Mas negócio de capitão também é uma idiotice, velho. Acho que sim, isso daí, pra falar a verdade, não significa muita coisa hoje, não. Também é. Capitão hoje, cara, na boa, mano, é o cara que vai tirar para o ímpar ali no começo do jogo, lá pra escolher o lado que vai atacar, mano. Ah. Hoje em dia, Domênico, com todo mundo falando com a arbitragem, antigamente o capitão era aquele cara simbólico, você fala, não, é o cara que vai falar. Hoje em dia não, cara, hoje em dia não. É. Mudou muito esse contexto aí. Verdade. Ô, velhinho, e caso o Gabriel não jogue, quem que você sairia jogando? Moisés, junto com o Cleiton Xavier, só o Moisés. E o Moisés tava com dúvida, o Moisés, pra esse jogo, hein? Ele tinha só, né? Não sei se ele deve jogar. Coloca outro meio campo com ele, coloca o Cleiton Xavier, coloca o Gabriel. E mete o Eric na frente com o Dudu e Rafael Márcio. Também, tem o Gabrielzinho, né, que voltou de novo a jogar, né? O Gabriel, exato, que eu digo volante, né? Gabriel aqui. O time do São Paulo não gera tanto perigo para a defesa do Palmeiras, eu acho. Tem o jogador mais perigoso do São Paulo é esse como é que chama aí? O Chaves, né? O Chaves é o mais perigoso. Esse faz gol, hein? Os outros aí do São Paulo... Quem que é o lateral esquerdo do Palmeiras? O Palmeiras é o Zé Roberto. É o Zé Roberto? No último jogo lá, o Zé Roberto saiu catando um pouquinho. Mas lá aquele jogo só foi atípico. Aquele jogo o Palmeiras não jogou bem. Jogou muito mal aquele jogo lá. Jogou pro São Paulo. Hã? Jogou pros primeiros 10 minutos até o juiz errar. Aí depois ele cansou, o Zé Roberto cansou. Quando cansou, complicou. E o Palmeiras se perdeu no jogo. É verdade. Mas hoje em dia o Zé também não tava jogando. Aquele dia lá nada deu certo, o Palmeiras tava jogando mal, né? Exato, né? Ainda tomamos um gol bobo, né? Falha da defesa, falha da arbitragem. Acontece. Vamos ter que agora tentar recuperar esses pontos que foram perdidos lá no Morumbi, aqui na nossa casa, né? Já era pra ter aberto uma boa vantagem no campeonato, né? É verdade, nós perdemos dois jogos bobos, né? Tem que a Ponte Preta... Foi logo no começo, né? O Palmeiras e Ponte Preta, no mínimo era pra ter empatado aquele jogo, o juiz anulou um gol legítimo do Gabriel Jesus... E o Palmeiras, no mínimo, tinha um pontinho ali, RG. E esse contra o São Paulo, no mínimo isso não é jogando bobo, não. Não é ponto bobo, não. Ah, perdeu foi, Sombra. Você tá de brincadeira. Ponte Preta? São Paulo, contra o São Paulo? Não, você falou Ponte Preta. Ponte Preta. Contra o São Paulo, o Palmeiras deveria jogar pra, no mínimo, empatar o jogo. Fora de casa tinha que empatar. Entendeu? Ou seja, um ponto com a Ponte e um ponto com o São Paulo são dois pontos que o Palmeiras perdeu. O Palmeiras fora de casa, porque é aquela conta básica. Um time, RG, tem que fazer dois pontos por jogo. Essa conta só é possível se você ganhar o seu jogo em casa e você empatar fora. Sim. Ou pelo menos no mínimo buscar essa contagem de pontos, né? Então foram dois jogos que aconteceram fora de casa, Ponte Preta e o São Paulo. O Palmeiras perdeu os dois jogos. Contra a Ponte, o Palmeiras tinha feito um gol, que o Gabriel fez o gol legítimo, o juiz anulou aquele gol, o que daria um empate pro time do Palmeiras, que daria o ponto que o Palmeiras precisaria. Contra o São Paulo, jogou mal. Jogou mal e não merecia ter vencido aquele jogo mesmo. Mas poderia, no mínimo, ter empatado aquele jogo. Poderia, São Paulo cansou de perder gol aquele jogo. Ah, aquele jogo lá foi complicado. Foi atípico, né? Então tá bom, velhinho, você quer mandar abraço pra alguém aí? Manda aí. Eu quero mandar um beijo pra minha filha, que tá completando 44 dias hoje. Ah, que legal. Boa, Isabela. Parabéns. Grande Isabela. Tá dando trabalho. Pra minha esposa Fernanda, e queria ir no jogo do Palmeiras na quarta-feira. Acabou. As vagas acabaram, amigo. Acabou. E como é que eu ganho os kits aí? Você tem que falar assim, aí os logos, frases. Você fala que é mercadinho, velho. É. Mete uma hortência aí, velho. Respira fundo e vai. Vai. Como é que é o kit Bozano? É. Ah, como é que é? Como que é, não? Você não escuta o programa todo dia? Ó, eu vou te ajudar, ó. Só Bozano, vai lá. Só Bozano. É. Você tá ditando pra ele. Me garante, vamos lá, velho. Só Bozano me garante um barbear completo. Não, três vezes mais proteção e diversão. Três vezes mais proteção e diversão. Boa, aí, ó. Acertou, ganhou o kit top do desodorante Extreme. Vamos ajudar o ouvinte, né, mano? Eu sou um cara bonduso. Boa, apesar de ser corintiano, é gente boa. Vai comendo Joaquim direto lá. Mano. Abraço aí pro Joacir, mano. O cara ouve nós todo dia lá, mano. O Joacir, gente boa demais. Palmeiras. Sangue bom, botafoguense, mano. É mesmo, é? Parceiro, mano. Parceiro. 50 anos de Joaquim. É, o Joacirzão lá, sangue bom. Então tá bom, amigo. Um abraço pra você, tudo de bom, valeu. Um abraço, valeu aí, tchau. Tchau, tchau. Olá, tchau. E aí, cara, você já trocou as suas caixinhas do Sem Parar? Eu já. É, porque o Sem Parar, você sabe, né? Tem aquelas caixinhas que você cola no seu para-brisa dianteiro. Mas agora, você tem que trocar essas caixinhas pelo adesivo do Sem Parar. Nova tecnologia. Pra que aquelas caixinhas? Agora você troca as caixinhas pelo novo adesivo. E você vai continuar com toda a comodidade e tranquilidade que o Sem Parar já tem. Mas seu carro vai ficar muito mais bacana com o adesivo do que com as caixinhas. O pessoal do Sem Parar sempre manda muito bem. Agora, com um único adesivo, você pode fazer uso dos pedágios, estacionamentos, sem ter que se preocupar com moedinha, tickets, esse monte de coisa chata. E você ainda abastece seu carro sem necessidade de descer dele. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Muito fácil! Vai lá no seu celular, baixe o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa, garoto. É, vamos lá. Tem mensagens através do nosso WhatsApp. Ih, lá vem. Mensagens que vêm no oferecimento de HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol. Boa noite, galera do estádio. É o André da Moca. Cara, eu dou muita risada com as mensagens dos antes, cara. Pô, os caras estão incomodados pra caramba com o Verdão na liderança, cara. Os caras estão se roendo por dentro, Domênico. Imagine se for campeão. Se for campeão, morre um monte, cara. Porra, é a vaca que vai cair da árvore, é não sei o quê. Que resenha furada, hein? Abraço a todos. É verdade, o ouvinte tem toda razão. E antes é o corintiano que fala paga pau. É isso mesmo, puta, paga agora, pau. Agora virou agora a expressão. É isso mesmo, é isso mesmo. Ela quer pegar a expressão antes. Daqui a pouco vai falar a fiel torcida do porco. Vai te catar, vai te catar. Fiel torcida de porco, você tá maluco? Eles patentearam a expressão. Ela patenteou a expressão. Midiazinha antes. Midiazinha antes. Salve, salve aí, galera do Estádio 97. Boa noite. Quem fala é o Naninho, Jardim Silva, São Paulo, Taboão da Serra. Só uma coisa a dizer. A NASA tinha que estudar o mano. Não é possível. O que esse cara fala, o que esse cara faz, é de outro planeta. Um abraço, galera. NASA, mano. Mas foi uma crítica, velho? Foi uma crítica. Não, pode ser. Que isso. Mas uma crítica, de certa forma, positiva. Eu não ligo, não. Tá tudo positiva. Certo. Positiva. Os ouvintes, eles são adeptos, RG, daquele lema lá. Onde houver fé, que eu traga dúvida. É, ele só falou que você tinha cérebro. Cérebro? É. Fala galera do Estádio 97. Tá, aqui quem fala é o Wesley de Estampa, na Flórida. É São Paulino, acompanho vocês todo dia aí pela internet. Vocês são nota 10. É, meu time nem tanto, né? Tá numa fase meio complicada aí. Tá, mas é isso aí. Ô Sombra, quando falar de São Paulo, fala você. Não deixa o Mota falar, não. Pelo amor de Deus. Mas o Mota fala também, tá louco? O Mota prega fumo, velho. Prega fumo. Ô, velho, o Botafogo passou vocês, hein, filho? Passou, você viu? Que fase, hein, mano? Puta, eu no começo do ano falando assim, meu, Botafogo vai cair, vai cair. O Botafogo tá escapando, não, hein? E o Henrique Castelli naquele vídeo lá, mano, que ele critica lá a diretoria do São Paulo, ainda ele fala, tô aqui no Rio, até os botafoguenses estão tirando sarro da gente, velho. E ó, agora com toda a razão, velho, Botafogo passou São Paulo, velho. Que fase, hein, velho? Mas o Botafogo, se ele tiver numa tabela, pode estar até atrás, mas se ele tiver 3 pontos atrás do São Paulo, ele já pode tirar barato. Porque o São Paulo e Botafogo, não pela circunstância, mas pela representatividade, só pode ter que estar sempre 15 pontos à frente do Botafogo. Não pode estar. Sim. Quanto mais atrás, tá louco? RG, vocês arrumaram confusão com o Barcelona, hein? O Barcelona que quer arrumar a confusão com a gente. Ah, mas isso? Como assim? Você vai lá, notifica lá o Barcelona, não deu nem chance deles fazerem uma oferta pelo Gabigol, isso tinha prioridade. Não, a cartinha tá lá, ou vai, tem tal data pra se manifestar, não se manifestou, vende, pronto, acabou a novela. Isso aí é pra depois os caras fazerem um acordo e zerar aquele jogo que tem marcado lá. É, tem uma Barcelona e Santos. Tem uma pendência aí. Entendeu? Ah, é? Ué, acerta aqui, ali, ó, vou... Nem o Santos quer mais aquele jogo. É óbvio, o Santos é trouxa, vai tomar 18 em casa. Nossa, imagina o Messi no Canal 2. Véio. Caraca, velho. Caça de Barcelona, mano. Ei, Benjamin, o cara lá é barceloneta, mas o Messi mano. É, né? No Canal 2, mano, comendo uma porção de porquinho, velho. Com aquele cabelo loiro. Vai gostar, mano. Pô. Você é louco, mano. Estádio 97, tô oferecimento. Oi, fala, Motinha. Do Centurion, que ontem bateu o carro e fugiu. Grande bêbado. Grande Centurion, bateu. Suspeita de... Como assim? Bêbado. Bêbado, bateu em vários carros. Suspeita, né? Dizem que ele estaria alcoolizado. Pessoas dentro do carro. Sim. E bateu em outros 3 carros, parece. É que o Centurion, ele já tem cara de que passou na balada lá e ficou a noite inteira, né, velho? Ele sobra jogando, já tem meio cara assim, ó. Tô olhando pro nada, velho. Imagina de fogo mesmo. Você acha que o Boca Juniors falou assim, agora eu entendi. Por que o São Paulo emprestou? São Paulo emprestou. Mas, Sombra, sabe o que eu tô pensando aqui, mano? Veja, me imagina o Luiz Henrique naquele prédio torto que tá pra cair. Você é louco. Aquele, não aquele? É, que tá empurrando. São 3, lá em Baré, mano. Motinha, tem uma informação de São Paulo, confirmadas as contratações. O Robson aí diz que o São Paulo tá acertando os últimos detalhes. Quem é Robson? Robson, atacante do Paraná, 25 anos, fez 8 gols na Série B, né? Tá vindo aí pro São Paulo. E a história do Marquinhos ainda ninguém fala nada, então é sinal que parece que realmente melou, né? Que dizem que a lesão dele vai durar mais do que 15 dias. Então, acho que não vem mesmo, né? Melou a Mota? Eu acho que melou. E quando mela, Mota? Quando mela, é horrível. Melou, velho? Olha, pelo que vocês estão falando aí, me parece que foi bem. E o Giancarlo tá no CT de São Paulo, né? Esperando a papelada aí. Deve ser anunciado quinta-feira, chefe. Oficialmente, né? Oficialmente. O cara tá lá, vestiu a camisa de São Paulo. Pô, quando é o jogo? Quarta. Você vai ter reunião de conselho lá no São Paulo, né? Sim, pra falar da gestão e tal, né? O nosso diretor de marketing falou que ano que vem garante que o São Paulo vai conseguir... Mas, eu vou falar um negócio pra vocês. A meu ver, o único departamento ali que funciona tá de maneira legal, que eu vejo aí que... Vou te falar, hein, meu. Que o Pinotti lá que teve aqui, inclusive... Deixa eu falar, pegou o São Paulo zerado de grana, hein? Zerado, se levantar de um... De zero, com todo o pessoal jogando contra. Fiz bom, né? Trabalho. E não é fácil. Com o pessoal jogando contra é mais difícil. E não é fácil pro marketing trabalhar com um time nessas condições aí, velho. Porra, bicho, trabalhar marketing de time de futebol quando você tá perdendo, tá mal. É, nossa. Porque é uma coisa é você. Lembra, o São Paulo inaugurava mastro, porra, lá no Murumbi, velho. Ah, não, mas não, é, né? Não seja por falta de inaugurações. Não adianta ver o busto do Juvenal. É, ah, fica claro. Frio. A gente inaugurou até elevador na eleição, não lembra? Ah, teve inauguração de elevador. Meu Deus do céu. O time nessa foi lá, né? É duro. Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! É BV! É isso aí! Estádio 97 trazendo mais ouvintes no ar no 3284-7097. Porém, lembrando antes, ó... Continuam abertas as inscrições do segundo torneio Energy Poker. Reta de chegada, hein, Motinha? Com certeza. Torneio que vai acontecer nos dias 23, 24 e 25 de setembro, aqui em São Paulo. Então, se você quer fazer a sua inscrição, acessa lá energypoker.com.br. E enquanto você estiver jogando, sim, open bar de chopp, hein? É, mas tem que tomar cuidado. Beba com moderação. Você vai perder tudo. Premiação garantida mínima de R$150 mil. Olha que beleza. Pô, tá bom. Então, olha, segundo torneio Energy Poker, avise sua turma de amigos, aí a galera do poker que sempre se reúne, monte sua turma e vá lá, faça a sua inscrição. energypoker.com.br. Esse torneio vai ser animal, cara. Que é isso, Benjamin? E o Vieira ficou puto. É. Por quê? O Vieira falou que se eu continuar mandando essas coisas no grupo de WhatsApp, ele pediu pra sair. Ele tem nojo? Tem. E você viu o contraponto? Ah, o Narciso? É, você viu? O Ego Man? É. E o Vieira que mandou pra mim? E se você não rir e não elogiar o Ego Man? Ah, ele já vai. O Ego Man fica bravo, velho. Alô? Oi, quem fala? Oi, Jean. Oi, Jean, tudo bem? Beleza, Dodô. É nóis. Nóis. Jean do quê? É nóis. Líder. Jean Randall Rodrigues Castro, de São Caetano. E aí, Jean? Quantos anos, hein, cara? Ouvinte virgem aos 45 anos. Ah, lá, Jean. 4.5. É. Nunca ligou aí. 4.5? 4.5. É. É, Jean. Será que tem virgem de 45 anos? Mas tem. Virgem de... Tem? Virgem? Tem. Mas tem um filme, o Virgem de 40 anos. Mas duvida, hein, Jean. Mas virgem de 40. Tinha o último virgem americano. Também. É difícil, hein, Jean. Só vou dizer uma coisa. Eu vou na torcida estádio 97. Não vai. Você não vai. Você ia, velho. Não vai, viu? Essa é a melhor parte. Beija, para, ô. Isso. Tá louco. Você não falou isso, Benjamin. As vagas acabaram há dois ouvintes atrás, amigo. Você compra ingresso nada. Se tivesse que ter comprado, você já tava com ele na mão, filhão. Já foi, mano. Achar ingresso agora não vai ser fácil, hein? É. Tô tentando, não tem problema. 37 mil vendidos já. Eu sempre vou na Central Leste lá, pô. Assistir o jogo. Ô, velhinho, 37 mil vendidos, viu, Domênico? 37 mil vendidos. Quantos anos você tem, cara? 45. 4.5. Mas como 37 mil vendidos? Não é quarta-feira, não tem o negócio da punição? Que punição, não. É só outro jogo. É o próximo jogo. Não é contra o Flamengo. Já tava vendido. Ah, esse agora é São Paulo. Vendido. Flamengo, desculpa. Eu falei contra o Flamengo. E essa hora... Código de defesa. Quarta é o São Paulo. Essa hora não pode falar coisas nojentas no rádio, hein, Odão? Essa hora não pode falar coisas nojentas. Como assim, hein? Porque tem gente jantando agora. Ah, sensacional! Jogadinho! Dois Você tá louco? Ninguém janta essa hora. Você tá... Quê? Não, ninguém janta, mais jantando agora, janta, como não? Hora, como tá. Não? Como não? 8 horas janta. Da noite, porra. Janta, os veinhos. Imagina. Pô, dona Cidália já bateu uma janta hora dela. A dona Cidália jantou às 5:30. Dona Cidália já bateu a janta dela nessa hora. E o bairro, velho? Eu janto 1 hora da manhã. Eu moro... Eu também. Domênico, não vou... Beijo, não vai tá ser. Aí. Vila como São não? José. Como? Não é São Caetano? São Caetano. São Caetano. É nóis. É nóis, velho. Boa. Ah, chupa. Oh. Ah, não. Você já foi mal com o cara, velho. Oh, delizada que time? Não conseguiu a vaga, velho. Você é malvado. Time Palmeiras. Palmeiras. Opa, é nóis. Líder. Líder. Líder. Líder. Sempre no R, velho. Fala aí, velhinho. Cidade. Campeão, cidade. Não tem pra ninguém. Líder. Cidade. Líder. É. 45. Que é isso? Não tô entendendo porra. Ele aqui. Falou cidade. É na idade, ô Sotô. Ô, Sobe, lembra do Cidade contra a Cidade? Porra, rapaz, eu lembro, cara. Pô, você viu que os... Ontem eu assisti no... Pô, o Cabrini é demais. O programa do Cabrini ontem foi com o Ivolanda. A matéria todinha com... Meu, legal pra... Vê no YouTube. Eu assisti todinho. Oh. Com as pegadinhas, entrevistando. Foi na legal. Cidade o dele. O Ivolanda merece. Mora. O Ivo adora gente, foi legal pra caramba. O Ivo a gente fez. O Ivolanda é um monstro. Muito legal. O Cabrini também. A matéria é muito legal. Assistindo. Mas se você for ver o talento do Ivolanda pra aquilo, quanto não rendeu pro SBT naquelas pegadinhas? Pra mim, pegadinha, quem criou foi Ivolanda. Você viu ele cantando? E o Ivo adora nós, liga toda hora pra gente aí. É, de boa demais. É. Já gravou várias pegadinhas. Vou trazer o Ivo aqui de manhã pra entrevistar da rádio. Já gravou várias... o Ivo aqui de manhã. O Domênico, fazer aqui no Palhão do Palhacinho. Com boné da rádio. É, bora. O Ivo merece, cara. O Ivo, vamos ver se a gente traz ele aqui de manhã. 80 e poucos anos, hein? É, vai ser muito legal. 80 e pouco? O Ivo? Acho que 86, se não me engano. Sim? Mais de 80. É. 86 eu não sei, mais de 80 acho tem. Que é 86. Acho que tem uns 82. É, pô, de 82 a 86. Caramba, não pode ser isso tudo, não. É, tudo isso sim. 81. É mais velho que o... É, 81? 81. Falei 82. Parabéns a ele, tá bem. É, meu. E o Silvio Santos tá com 85, né? E mostrava ontem... E continua fazendo pegadinha. E mostrava umas pegadinhas ontem, velho. E ele apanhando sério. Oh, e aquele aquela do gás clássica, lembra? Do gás que na fila do Jão que ele abre a dinamite e joga. Não, e aquele que fraturou a costela lá, velho, que a gorda caiu. Mas ele é folgado também, dele. Né? Pra caralho. É folgado pra caralho. A gorda caiu em cima. A gorda... Ele vai em frente ao bar, ô corno! Olha é tudo. Sensacional. A gorda caiu em cima dele, velho. Ele é demais, velho. Esqueceu do ouvinte aí. Não, não esqueceu nada. A gorda voou em cima dele. Fala aí, velhinho. A maioria dos baixinhos são folgados, e Ivolanda é folgado, né? Por isso que ele, a pegadinha dele dava certo aí, né? Eu gosto. Então, eu escuto vocês aí, cara, faz um bom tempo já, hein, meu? Quanto tempo? Quanto tempo? Desde 2002 eu escuto vocês aí. Porra, velho. 14 anos. Escuto bastante tempo, nunca consegui ligar, a primeira vez que eu consegui ligar. Pô, legal, aí. Semana passada até mandei a foto do meu telefone pra vocês no WhatsApp aí. Eu tentei, liguei 70 vezes e não consegui ser atendido. 70? É difícil mesmo, é. Então, 70, entendeu? Aí uma hora 70, você consegue. 70 de novo até uma hora que eu consigo. Isso, 70, é mano. O programa bom é assim, velho. Não é que todo mundo fala. Primeiro 60, entendeu? Depois 70. E depois 70. Tem uns caras que nem o Piromal, uns outros caras que ligam aí. Os caras ligam direto, cara. Sorte mesmo, tem jeito. Não, o Piromal ele fica treinando desde as 3 da tarde. Vamos falar de Verdão, vamos falar de Verdão. Fala aí, velhinho, o que você quer falar do Verdão? Quem que você quer que seja o próximo técnico? Que ele vem cada vez mais aí. Aí mostrando a força do conjunto. Força do conjunto. E é o time a ser batido aí nesse campeonato, cara. Com certeza. O Palmeiras tá mostrando que o conjunto vem forte. Tem algum time que você teme ou não? Olha, o Galo é o time mais... É mais difícil, né? Mais difícil. Não, o Flamengo também é um time bem montado, né? Tá bem ajeitado, viu, cara? Olha, desculpa. O Palmeiras, você vê que mesmo com o Gabriel saindo, indo pra seleção, sem o Praz, perdeu um novo goleiro aí, o Jairson acertou a mão no gol, cara. Então o Palmeiras vem mostrando que tem força pra continuar em primeiro até o final. O medo do Palmeiras era o Praz, né, cara? E o goleirinho aí entrou bem, né? Vem dando conta, cara. Mostrou que tem personalidade. Mas isso aí, essa boa performance do goleiro do Palmeiras não pode retardar ainda mais a recuperação do Praz? O cara fica infeliz, né, velho? O cara só olha... falta o ano que vem, mano. Ah, então, mas mesmo assim, tem, o cara fica, porra, os caras não estão sentindo minha falta. Você acha que o psicológico do Praz atrapalha? Nada. O cara para e pensa e fala, velho, esqueceram de mim. Não, o Praz já passou por isso. O Praz é ídolo do Palmeiras. Já arrumaram outro. E ele vai mostrar que ele tem personalidade de novo. Quando ele se recuperar, ele vai estar aí de novo. Futebol é muito ingrato. Jogo, não, o Praz é ídolo da torcida do Palmeiras. Mas futebol é muito ingrato. Te falar, hein, as pessoas esquecem as coisas. Você esqueceu do Cássio. Você mandou o Cássio pelo embora. Contrário. Vocês esqueceram do Cássio. Nós não. Falaram, falou sim, nós pode ir embora. Eu gosto muito do Cássio, mas ele hoje tá pior do que o Walter. Ué. Mas futebol é ingrato, cara. Ué, você falou, pode ir embora. Benjamin não pensa em você. Ele falou. Pra mim, Cássio, titular absoluto forever. Ele descascou o Cássio aqui. Não, descasquei. Eu acho que, na minha opinião, minha pura e singela opinião, falou, o Walter hoje ele tá melhor fisicamente do que o Cássio, ponto. O Cássio hoje mas é o pior não... do goleiro dos grandes não, de São não Paulo. Não, é não. Oh. Não é não. O Cássio, se ele amputar os dois braços, ele é melhor que o Denis. Não. Vai falar disso. O Denis melhorou bastante. Ele melhorou. Não, não. O Cássio, se ele só puder defender de cabeça, é melhor que o Denis, cara. Eu não sei nem o que você tá defendendo. Sabe o que é que o Cássio... O que eu vejo do Denis é que ele tava, assim, sem ritmo de jogo, e conforme ele foi jogando, ele foi entrando no ritmo, e hoje ele tá jogando bem. Né? Véio, o Cássio... Eu não daria meu filho recém-nascido pro Denis segurar. Isso, mano. Ele ia deixar o moleque cair, é isso mesmo. Você falava isso do Fernando Praz, ó. Não, o do Praz eu falava que ele gritava que não valia a bica. Mas eu vou te falar um negócio, é que o Cássio depois da cirurgia tem um nome que o Denis não tem. Mas se você pegar a trajetória do Cássio esse ano e do Denis... Que esse ano, Paquito, opa, aonde? Pega aí. Velho, o que o Cássio tem de carimbo no passaporte, não, nem se o Denis virar agente de viagem, ele vai ter. Você tá de brincadeira. Mano, se você pegar... O ano do Cássio, o ano do Denis... Mano, é bipolar, velho. O Cássio não é melhor, não. O que o Cássio fez em 2012, o Cássio deveria ganhar uma medalha da ONU, cara. É, fez, mas não tá fazendo. Então chupa. Não, mas você é bipolar, e o que o Denis fez? O Denis fez o quê? Eu tô dizendo que o ano posso falar mal do Cássio, não é bipolar. Eu posso falar mal, é igual o pai de filho feio. O ano dos dois, um não deve ir pro outro, não, cara. Desculpa, o Cássio, mesmo em mau momento, ele tem crédito com a torcida do Corinthians. Diferente do Denis. Você quer estar dispensando diferente do Denis, não tô dispensando. Tem tanto crédito que você tá pedindo pra ele ir pro banco. Ué, mas aí o futebol é rotativo bacana. O cara tá bem, ele joga. O cara tá mal, ele fica no banco. E no rotativo desse ano, ele não é melhor que o fato de eu achar que hoje o Cássio pode ficar no banco, não quer dizer que ele seja um mau goleiro. É um momento inverso. O Denis está numa crescente e o Cássio está numa decrescente. Que crescente que o Denis está? Dessa maneira. Que o Cássio, ele perdeu um pouco a confiança e hoje tem o reserva, está fazendo mais sombra para ele do que ele sombra para o cara. E o Denis está justamente contrário. Ele estava desacreditado pela torcida e hoje ele tem a confiança da torcida. Não, o Denis melhorou muito. Melhorou muito. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Teve uns jogos aí que se não fosse o Denis, meu amigo... O Denis salvou São Paulo alguns jogos. Né? Salvou, cara. Não tem certeza. Que... Agora... Mas, do Cássio, só falha. Vocês têm que lavar a boca com criolina pra falar do Cássio. Tá de brincadeira. Você não falou mal do César. Eu posso falar mal do César. Como assim, meu? Você é mó bipolar, velho. RG, se você tiver um filho feio, RG, se é o pai, você pode falar mal. Agora teu vizinho começa a falar, você vai estranhar o cara. Mas não, aqui não é o caso, pô. Não. Ué. Como não é o caso? Eu posso falar mal do Cássio, vocês não. O filho feio do Corinthians, pronto. Não é, não. Aqui não é o caso, ué. Que o Cássio é feio, ele é, mas eu posso falar mal, vocês não. Mas tá feio, hein? Mas tá feio, hein? O Cássio parece um download incompleto. Sempre foi, né, velho? É isso! Aquele download que parou no 65% e não sai de lá, mano. Ô, Jean, muito obrigado aí pela sua ligação. Você falou mal do cara, velho. Beleza, obrigado. Eu que agradeço. Boa, velhinho. Vocês animam a gente aí durante o trânsito aí que tá pesado em São Paulo. Aí, né? Valeu, cara. E deixa a gente atualizado no futebol. É muito bom o programa de vocês, eu adoro. Sempre ligo aí, o Dodô é 10. Nice. Sente pedala, mano. Vai te catar. Você é muito fanfarrão, mano. Vixe. Não te perguntei nada. Não te perguntei nada. Ô, Jean, você acha que o mano é fanfarrão? Mano é fanfarrão demais, cara. Pronto, agora alguém perguntou, tá vendo? Ó, novidade, hein, ó. Bah. Oi. Torcida aí, ó. Quer ir, amigão? Quer ir mesmo, na próxima, eu vou. Abriu não, mas tem, ó. O cara acabou de ligar aqui, ó. O moleque não caiu na sua, não. O cara acabou de ligar aqui desistindo, seu não cego. Babo ouvinte desistiu mesmo. O cara não conseguiu. Site, passo meu visa lá. É isso aí. Ó, que chegue, ó. Primeiro, não tem mais nem ingresso, seu vacilão. Boa. Vai ficar chupando o dedo. Mas, ó, o cara desligou aí. Ele pediu pra cancelar a vaga dele porque ele desistiu. Parece que ele tem um compromisso com a esposa e ele esqueceu. Já, não caiu nessa. Durante três mais proteção e diversão. Três vezes mais proteção. Diversão, você ganhou um kit. Não ganhou, não. Não ganhou, ele ganhou, levou a frase. Ganhou um kit exclusivo do desodorante Extreme. E HDE de bate-pronto. Não, prêmios da HDI não temos no momento. Não tem mais? Ainda não. Beleza. Mas se quiser, vem aqui que eu te dou uma porrada. Aí você vai no bate pro mano. Um abraço a todos aí. Valeu, cara. Pancada beleza? Traseira. Falou, fera. Valeu. Prazer imenso, inenarrável falar com vocês aí. Muito valeu. Só pra um cara todo que seu. Me apresentou vocês, foi o Ricardinho lá do HC, técnico de raio-x, chefe do pessoal lá. Um abraço, né? Ricardinho lá do HC. No raio-x. Olha, mano, esse cara deve ter um cogumelo no ombro. Esses caras, que os caras são bons e... Valeu. Então, só escuto vocês aí. Boa, valeu, véio. Cara. Muito isso obrigado. Valeu. E se o Ricardinho puder me trazer uma pedra de césio aqui, eu dou R$100 na pedra de césio. Uma pepita de césio. Olha, o dia que trouxer pro mano, você avisa que a gente não vai estar aqui. Nossa, é, pensou não, jogar uma pedra de césio na cueca do Domênico? Esse negócio de césio aí, dos aparelhos de raio-x antigos. Os aparelhos hoje é tudo radiação eletrônica. Ah, bom. Ah. Ah, já falei, tirou da tomada. Ali, mano, tá, mano. Valeu, cara. Obrigado. Mano, esse mano é um doente. Tudo véio. Evolui, menos humano. Abraço. Oh, vocês lembram aquele jegue lá, velho? O cara desmontou o raio-x lá em Goiânia, RG. Contaminou a cidade inteira, mano. Maluco, mó louco, mano. A pedra cintilante, os caras passavam no rosto e saiam na rua. Brincando de criptonita, né? Vamos lá, mensagens via WhatsApp, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Fala, pessoal do estádio, boa noite, é o Guto do Jardim Edala. Palestra, Dodô, palestra! Aí, mano, seguinte, um dia desse eu tava na marginal, encostou um corintiano pra trocar o pneu. Enquanto ele tava pegando o step, passou um outro corintiano, deu com o tijolo no vidro, ele falou, aí, mano, tá louco? Ele falou assim, não... Leva o step que eu faço o som. Mas é sensacional. Esse ouvinte merece um prêmio da rádio, um prêmio. Não, é uma piada nova, né? Mas é sensacional. Sensacional. É uma piada novinha. Merece um prêmio, esse ouvinte. Muito prêmio. Boa. Mais ouvintes. Que escroto. Aí, galera, Estádio 97. Quem fala é o Diogo, de Guarulhos. Queria saber a opinião de vocês. De repente, a oportunidade de trazer o Leonardo para ser técnico do São Paulo. Ei. É um cara com uma puta experiência internacional. O que vocês acham? Mano, senta e pedala, galinha. Ai, ai, ai. Abraço. Galinha é sua irmã. Amigão, ó, deixa o Leonardo quieto lá, viu? São Paulo não tem nem time para jogar. Você acha que o Leonardo vai querer vir pro Brasil para treinar o Wesley? Você tá de brincadeira. E outra? O Leonardo deu certo onde? Como técnico, não. Ele ficou muitos anos lá como gerente, diretor. Não, mas o Leonardo, né, poderia vir, talvez, pro lugar do Gustavo, velho. Leonardo não, é dessa área. Então, isso é outra coisa. Isso aí, é outra coisa. Só que é outra coisa. Nego ser diretor de futebol lá. Lá, onde você tem um cheque. No Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain. O dinheiro sai. Você abre a torneira, sai petróleo. E aqui... Não, mas aqui, velho, é aprimorar talvez o dom que ele tenha pra e, poder, mano, ajudar não me engano, na direção do clube. Lá é muito fácil, velho. O cara chega lá, você tem um Paulo Nobre triplicado. O cara chega lá, só assina o cheque e fala quanto é. Sim, mas aquele cara mais broca ainda. E se agora engano, aqui, velho, tem que tirar leite de pedra. Aqui que é o nível Leonardo, hard. O Leonardo, se não me engano, ele casou com uma jornalista francesa, apresentadora de TV lá. E ele quer ficar lá. Então, separa, velho. Olha, um cara em sã consciência, meu. Não, não vem. Para. Não vem. O cara separa. Tá, o cara demorando em Paris. Você tá louco. Velho, novos desafios, mano. A vida precisa ser motivada com desafios. Olha, mano, assim, às vezes deixa do jeito que tá. Não precisa desafiar. Mano, vai trabalhar na faixa de Gaza lá, velho. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim, você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, Paulo Anhor e para toda a família Esser. RG, quem ganhou, ou melhor, as pessoas que ganharam os prêmios, boné Estádio 97 Vista Aérea. Boné pro Luiz Cláudio da Silva. Legal, boné Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br. Ah, camiseta pro Júlio Carvalho. Boa, Carvalho. Parabéns. Todos têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios entre 9 da manhã e 5 da tarde. Ó, e quer um toque aí de um restaurante japonês legal aí na área do Morumbi? Sim. Boru Sushi, Avenida Morumbi, 6936. Delivery de lá, 3758-1049. 3758-1049. Boru Sushi. Boa, muito bem, isso aí. Estádio 97 volta amanhã, 5h30. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia na BV Financeira. Esser, construindo com valor. E Extra, você merece torcida reunida, Brahma gelada e muita economia. Você merece Extra é Gol. Boa noite, até amanhã aqui no estádio, na Energia. Tchau. Listen. Comece sua manhã com bom humor. Check. Programa do Palhacinho, de segunda a sexta, 10 da manhã. Energia 97. Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura e Museu da Imagem e do Som apresentam a programação da Samsung Conecta. Essa quarta-feira, dia 7, a partir do meio-dia, tem palco Samsung Conecta no Big Geek Day, no MIS. O evento celebra a cultura geek com palestras sobre séries e mundo digital, campeonatos de videogame e concurso de cosplay. Tá imperdível! Confira a programação completa no Facebook da Samsung Brasil. Samsung Conecta. Explore, descubra, viva! O programa do pessoal, a questão ambiental, é o centro das nossas atenções. Nós vamos promover 100% de coleta seletiva no município.